tá quente aqui. O que você fez, meu amigo? Ah, ligado, Vieira, mano, gente. Tá ligado. Ele é uma anta. Dá uma aula nele. Deram controle remoto pra ele. Sabe qual é o problema do Vieira? Sabe qual é o problema do Vieira? Ele tá sentado nesses banquinhos de madeira aqui. Aí ele tá acostumado a pegar aquela sauna lá, o seu bem. É banquinho de madeira, ele acha ar-condicionado desligado. Só falta o eucalipto aqui agora. É aquela toalhinha pra tampar o minduim. É, aqui a toalha tem que ser grande. É aquela toalha de mão, tá ligado? Aquela de mãozinha que a tia coloca, você vai no banheiro da tia. Ô, mano, você gosta de tomar sauna, mano? Eu odeio sauna, Motinha. Ué, mas fala pra mim que lá na casa você ia na sauna. Não, negativo. Tem sauna primeiro lá, que eu passo mal em sauna, cara. Tá extinta. Eu passo mal. Sauna não tem mais. Você passa mal, mano? Essa parada de sauna, Motinha, na minha avaliação, é uma das coisas mais inúteis que o homem já inventou. É, tem gente que gosta pra fazer barba, porra toda aí, mas eu acho... Eu gosto de sauna. Um pavor, cara. Eu detesto sauna. Que abre você os gosta poros, da sauna né? úmida ou da sauna seca? Eu gosto da úmida. Pra suar bastante. Você gosta de estar molhadinho. É. Eu gosto de ficar molhadinho. Eu gosto do cheiro do eucalipto. Boa. Eucalipto é bom. Você gosta é do tronco do eucalipto. Você tá louco? Diga aí, seu vamos bem. Vamos conversar com o Palmeira? Xiii! Domênico não tá aqui, eu posso falar à vontade. Porra, velhinho, porra, velhinho. É vocês. Cadê aquela criança tão louca? Cadê? Então, você fala de... Ó, não sei se é coincidência, seu Bento, mas a Leiloca também faz umas 3 horas que não postou nada. A Leiloca deve estar em Nova York. Será? Acho que não. Acho que não, hein? Mas vamos lá, é o seguinte, hoje o Palmeiras chegou, assim, nem chegou a ter uma negociação, chegou a bater um papo aí com o Rafinha, com o Bayer. E o Bayer não aceita negociar o Rafinha. Sim, ele vai ficar mais um tempo lá. Parece que ele deve ficar pelo menos mais. Eles querem um contrato mais de 2 temporadas. Parece que o Rafinha vai fechar mais uma temporada. Ele vencia o primeiro contrato dele, vencia em junho de 2018. Então em janeiro já poderia assinar um pré. E disse que o técnico dele lá, falou: fica. Então, e ele resolveu ficar. Então agora o Palmeiras vai atrás de lateral direito. Agora vai ser difícil, hein? Agora vai ser difícil. Quem que tá no mercado aí? Tem Bufarini, hein? Bufarini é bom, hein? Tem Marcos Rocha, tem o Bufarini, tem esses jogadores. Quem que tá no mercado aí pro Palmeiras comprar? Que o Palmeiras tem bala pra comprar. Quem que é? Já que desistiu do Rafinha. Olha, Motinha, a informação do Rafinha, ontem a gente já até conversou a respeito dessa situação aí. O técnico tinha pedido, meu retorno aqui tá vazando aí pra vocês ou não? Não, tá bom, tá bom. Você quer que aumente o seu retorno ou não? Não. É que tá voltando o áudio, minha voz, mas tudo bem. Seu áudio está perfeito. Então, beleza, vamos que vamos. Com relação ao Rafinha, Motinha, já existia a expectativa dele permanecer na Alemanha depois do pedido do treinador. Ele tá muitas vezes ali atuando, mesmo quando ele não é titular, ele entra em todas as partidas. É um cara que tá sendo utilizado pelo Bayer. E nessa condição tá na cara que ele não volta pro futebol brasileiro, né? E hoje agora, Palmeiras com relação desistiu. Ao que o Palmeiras quer, o Zeca é um jogador que interessa. Os clubes, eles ainda estão um pouco receosos aí com relação ao que vai acontecer com o Zeca. Tá todo mundo na encolha, tipo, vamos contratar o cara, mas ele tá com esse imbróglio com o Santos. Então os clubes, eles estão meio que esperando o que vai acontecer. Inclusive o próprio Santos já entrou hoje com recurso aí pra tentar... reverter essa situação aí desse habeas corpus que o Zeca ganhou. O Santos está tentando aí novamente reconstruir o laço lá e pelo menos o vínculo. Não é que ele vai voltar a atuar no Santos, mas o Santos ele quer ter aí o passo do jogador na mão para poder vender para quem bem entender. Quem quiser leva, tá né? Vai ter que pagar, né, mano? Boa. E o Palmeiras acompanha meio que distante dessa treta aí. O Palmeiras não tá querendo comprar o jogador em definitivo e lá na frente vai quebrar a cara com relação à justiça. Então o Palmeiras está acompanhando de longe para ver o desfecho. Você arriscaria, mano? Arriscaria, eu acho que sim, Motinha. Pegar sabe o cara, porque, cara e saber que lá na frente, de repente, vai vir uma bala para você pagar. Eu acho que não, acontece, viu, mano? Acontece o seguinte. Relacionamento bom, né? Tem a diretoria do Palmeiras com o Santos. Aonde? Tem. Mas o Bento, a questão aí não é o relacionamento. Não, então, mas só para completar aqui, o Palmeiras conversou com o Santos sobre o Lucas Lima, até o Modesto Gagliotti deram entrevista falando sobre isso. Então é um bom relacionamento sim, cara. Mas o Palmeiras não vai fazer isso aí com pegar o Zeca sem ter certeza que ele tá livre, cara. Também mas acho. O Bento, a questão é a seguinte, cara, com relação aí ao Zeca e o Santos, tá na cara que não tem mais retorno. A situação do Zeca aí já tá definida. E o próprio jogador aí ganhou uma liminar aí na justiça para que ele pudesse aí romper esse vínculo com o Santos. Embasamento ele tem para isso. Pela Lei Pelé, o Santos aí demorou para depositar aí FGTS, uma série de outros encargos aí, e pela lei ele conseguiu aí se desvincular do clube. Que o Santos ele tem o direito de poder correr atrás ainda e tentar reverter essa situação? Tem. Pode acontecer? Pode. Só que a partir do momento que ele já teve uma causa julgada, pelo menos em instância liminar, foi uma primeira análise da justiça, ele tinha argumentos suficientes para se desvincular do clube. Então, se houver de fato aí um segundo entendimento do próximo juiz para que ele permaneça com esse contrato rompido, ele vai assinar com o que ele bem entender. O Santos ele está na dele de tentar reverter essa situação, porque o Santos não quer perder o jogador. Mas o jogador ele tinha indícios ali e provas para que ele pudesse pedir esse desligamento do Santos. Não foi do nada. Ele falou, pô, hoje o céu está nublado e eu não quero mais jogar aqui. Então, são situações que os clubes têm que tomar um certo cuidado, porque hoje, depois dessa mudança de lei, qualquer coisa, demorou 3 meses para pagar salários, o cara entrar na justiça, ele rompe o contrato. Sim. O Santos que marcou uma touca desgraçada e agora está tentando reverter a situação. Está tentando correr atrás do prejuízo, mas vai ser difícil. Certo. Eu acho que vale a pena apostar na contratação. Eu contrataria, na boa. Também. Ainda mais agora, que não tem ninguém lá. Vai precisar. Inclusive, ô Bento, tem outros clubes aí que parece que estão na jogada também, cara. Tem. Um deles seria o Manchester City. Aí não dá pra que ele competir, pudesse. Né? Então, mas a questão aí Bento, não é que ele já iria pra jogar no Manchester City agora. O Zé que ele iria, porque o Manchester City, o dono do Manchester City, ele tem vários braços na Europa, inclusive o Girona, do futebol italiano, lá que tá aquele Douglas, o volante também. Ele poderia talvez aí ir por uma temporada pro Girona e depois na próxima temporada, se o Manchester City entender que ele já tá pronto, automaticamente ele iria pra Inglaterra. Boa. E só pra completar, hoje às 21 horas começa no Paraguai, na cidade de Luque. O sorteio da Libertadores. Sim. Então hoje às 21 horas, horário de Brasília. Eu não sei. Pote 2. Palmeiras tá no pote 2. Pote 2. Corre o sério risco. É hoje? Aí. É hoje. É hoje o sorteio? Hoje. Tá ansioso, seu Bento? Pouquinho. É? Um pouco. Quem você quer pegar? Por exemplo, se você fosse o Palmeiras, se você fosse torcedor do Palmeiras, quem você fala assim, que você queria fugir? O River Plate. Pode pegar o Corinthians, não pode? Não. São cabeças de chave, não. Palmeiras não. Os cabeças de chave, eles não pegam os times aí do Brasil, a não ser o Vasco e a Chapecoense, se eles conseguirem chegar na fase de grupos. O Palmeiras, no caso, tá no pote 2. Diga. Ele pode cair com o River Plate. Esse tem o medo. Boca Juniors. Medo. Mais Atlético ainda. Atlético Nacional de Medellín. Também é difícil. Penharol. Você vê o que aconteceu lá, né? Com medo de todo. Foi na casa, mas aqui... não tem mais. Posso falar? São os 8 primeiros do ranking da... Porque Grêmio, Santos, Cruzeiro e Corinthians, que também estão no pote 1, não podem porque a regra é que não pode dois times do mesmo país. Ah, não pode? Dois times do mesmo país na primeira fase? Na primeira fase, com exceção de Champions, Vasco e Chapecoense. Que vão disputar Vasco, a pré. Vasco e Chape, que estão na pré, eles podem cair em algum time. Esses podem. Mas o primeiro e segundo não pode casar no mesmo país. Não pode. Então a chance do Palmeiras é entre 4. Boca, River, Atlético Nacional. Penharol. E Penharol. É porrada de qualquer lado. Por ordem, atualmente, o River Plate, que deve ter o prato no que vem. Que está já segurado aí. Daqui a pouco, informações. Tem informações? Então. Eu não tenho informações, mas eu li um monte já hoje. Então, eu acho que o River Plate é o que mais assusta. Na verdade, é para ele ter vencido essa Libertadores. Bom, mas a primeira fase classificam 2, né? Sim. Aí o caso é aquela coisa do medo de ter um terceiro que seja um complicador na chave. Batia nos outros. Você sabe por que não é tão complicado? Porque no caso aqui, ó, o pote 3, que seria um desses 4 aí, do pote 1, o Palmeiras. No pote 3 tem The Strongest, Colo-Colo, Racing, Defensor do Uruguai, Alianza Lima do Peru, Milionários e Real Garcilasso. Então, você imagina, cair, River Plate, Palmeiras Racing. Não dá por causa do Racing, é argentino. River. Mas cai, por exemplo, um Defensor, ou um The Strongest, ou Colo-Colo. The Strongest não por ser tão forte, mas tem altitude, que jogar, né, lá na casa. Mas o Vieira, fala aí, mano. A questão é a seguinte, cara, com relação ao Palmeiras, pode ser que caia aí no grupo dele aí um Boca Juniors, um River, pode cair um Colo-Colo. Imagina, numa dessa aí. Imagina aquela, Penharol. Como é que o Palmeiras vai reagir depois de toda aquela treta que aconteceu na Libertadores desse ano? Será que o Felipe Melo joga o jogo da ida lá, mano? Ah, não. Possivelmente. Inclusive, o Felipe Melo, se ele for pro Uruguai, ele tem que descer do aeroporto e já ir pra delegacia. Como se fosse lá aquela parada lá coercitiva, né? O depoimento coercitivo. Mas... ele é conduzido automaticamente, independentemente da vontade dele, ele tem que ir pra delegacia prestar esclarecimentos. Mas, ô, mano, agora nível que chegou a Libertadores, não dá pra falar que é passa fácil. Felizmente, não dá mais. O nível agora deu meio que parada com os outros clubes aqui da América do Sul, principalmente. Assusta, né? Os caras não vai não mais com aquela... mais, até que o vice-campeão foi o Lanús. Tá. Sim. É. Aí se pegasse lá o Lanús, ia estar o quê? O Lanús, quando entrou na... No pote, era ele pote tá... Qual era o pote do Lanús? Era pote 12. É. Ah, mas o investimento, que o Palmeiras vai fazer pro ano que vem aí, cara. Quem tem que ter medo do Palmeiras são os caras, não o Palmeiras que tem que ter medo deles. Mas é a mesma deles. Coisa do ano passado, mas é que a gente tá falando, Marco, não adianta. Mas pera Flamengo um pouco, foi lá, apanhou, o Palmeiras foi lá, apanhou. Os times que mais investiram caíram na Libertadores. Marcão, Atlético quanto à questão de investimento, todo mundo sabe, mas já tinha investimento também no começo do ano. Passado. Então, e nem por isso o Palmeiras foi um time que foi lá e honrou. Tudo bem, mas um ano agora, dois anos consecutivos, os caras meter a grana que estão metendo aí, não tiver resultado, vai ser embaçado, vai por mim, cara. Cara, eu vou te falar, se você olhar todos os potes, vai só ser julho, o Domênico vai estar mordendo a ponta da madeira essa mesa aqui, ele vai estar mordendo. Até o fim do Paulista, Mota, vai estar queimando. Mas, vocês estão falando a respeito aí de tremer na Libertadores, cara, na boa. É, argentino, uruguaio, esses caras aí não tremem, gente. Você pega lá, por exemplo, tá comendo o pau lá no jogo lá, Palmeiras e Peñarol jogando lá. Se ligam lá pro centroavante do Peñarol e falam, pô, cara, tua mãe foi sequestrada, o cara continua jogando como se nada tivesse acontecido. O cara tá nem aí, o cara não sente o jogo. A gente viu contra o Flamengo, né, mano? Você pega a mãe do argentino, você pega a mãe do argentino, coloca ela numa cadeira elétrica e começa a arriscar ela com uma foice, igual naquele filme O Albergue. Tá certo? O argentino olha pra cena assim e dá risada, né, depois do jogo. Ô, mano, em cima disso, Flamengo. Peraí, mano, não. Mano Franja. É. Por quê? Tá com franja? Não, Mano Franja. Por que Franja? Ah, Mano Franja. Ah, é? Piada. Gente do céu. Eu tive acesso a uma foto onde ele usa franja. O Mano? É. Sim, senhor, então, aquelas franjinhas. Franjinha. É verdade, Marcão, que careca, hein? É verdade que o Mano era emo na Vila Maria. Ah, é praticamente, viu, Vera? Praticamente, ele cara. Passava rímel também. Depois eu vou colocar pra vocês verem a foto dele aqui quando ele era criança. Mano, esse aí que era o bad boy da escola, que arrumava treta. Olha, que mano, saia você dizendo todo mundo. Que você era o bad boy com essa fotinho, cara. Então foi tudo armado isso, você tá de brincadeira, mano. Olha, as massas estão caindo. Sempre foi um diamante, rapá. É. Naipe de modelo, irmão, mas aqui sempre foi respeitado. Sim. Modelo, velho. Pra encerrar aqui do Palmeiras, eu acredito, já que você pediu minha opinião aquela hora. Se você fosse palmeirense, eu acredito que até 2020. Você sabe cantar o hino do Palmeiras? Até 2020 o Palmeiras belisca a Libertadores. Ou 18, 19 ou 20, pelo que tem o trabalho que tem sido feito lá. Eu acredito que até 2020 busca a Libertadores. Quanto mais você tem times bons e mais você disputar. Maior é a chance. Então, é o terceiro ano, já é o segundo ano que vai consecutivo, né? O terceiro ano que já vai consecutivo. Mas às vezes na roleta dá lá 20 vezes o número preto e não sai vermelho. Então, vamos ver. Isso é minha projeção aqui. Isso às vezes acontece. Vai dar vida agora, zica, vai dar o vermelho. Não. Vai. Quem sabe, preto né? De novo. E esse ano, seu Pega Bento, um Basel, com a não classificação de São Paulo para Libertadores, que tinha 18 participações, Grêmio e Palmeiras são, junto com São Paulo, né? Também agora os que mais participaram com 18. Você vai ter vergonha de levantar esse dado. Não, é verdade. Porque aí você vai ver o aproveitamento. Ué, o Grêmio é o mesmo do Palmeiras, que o São Paulo. Não, do Palmeiras não é. O Palmeiras é que tá mal. Mas então, mas é pra você ver como é difícil. Velho. Não, a Libertadores é difícil, cara. Não tem cara, não é assim chegar e ganhar. A prova é que aqui no Brasil os que mais ganham tem 3, cara. Segundo o Riquelme, qualquer um ganha, né? Qualquer um ganha. É. Porque assim, ele pegou uma época que... entender que era mais complicado. É, ele pegou uma época que era mais difícil ganhar Libertadores, né? Você se sentiu qualquer um, Vieira? Não, porque ele é um trouxa. Peraí. Você deu razão agora. Não, eu dei, mas ele... Então o Grêmio é qualquer um. O que ele disse, eu vi a entrevista toda do Riquelme. O que ele quis dizer foi assim... Tá mais fácil de chegar. Você também desdenhou o Grêmio. Você também fica naquela de ficar ouvindo rádio argentina? Não. Eu tinha um amigo que ouvia, né? A gente tem um amigo que ouve até hoje. É. Mas eu tava ouvindo a rádio. É verdade. A rádio Caracol, né? Que horas você tava ouvindo? 3 da manhã. É verdade, é verdade. Mas o Riquelme, ele falou mais no sentido do Lanús, foi, né? A entrevista. Foi. Porque o cara, meu, ele falou, pô, os caras chegaram na final, entendeu? Então, tipo, ah, e falou, o Grêmio, olha o que o Grêmio jogou no primeiro jogo, jogou mal. Então ele deu a entender, tipo, qualquer um pode chegar e levar um jogo assim. Pô, aquela final, São Caetano e Olímpia, não foi? Olímpia e São Caetano, aqui no Pacaembu, eu também tava lá, cara. De virada, torcendo foi. Torcendo pro São Caetano, gol, sabe de quem foi? É. Ortemã, cara, que depois Ortemã. Jogou no Grêmio. Mas foi um gol, o cara bateu na cuca dele, entrou lá no ano. É, carequinha, era bom jogador. Mas alguma coisa de porco aí? Looney Tunes, nada? Ah, tranquilo. Toma aí, tem ainda o papo do Gustavo Scarpa, tá rolando. Não tem jeito, Scarpa tá em todo mundo. A novela aí do Ricardo, do Scarpa. Zeca. Scarpa. Diego Souza. Diego Souza não. Diego Souza não. Uma diminuída, Diego né? Souza não. Diego Souza já é X. Gabigol. E Hudson também. Hudson. Mas o Hudson não... O Hudson é coisa mais São Grêmio Paulo, e... Não, Cruzeiro. Não, aqui o que o Sombra quis dizer é o seguinte. Paulo, aqueles que tem vários interessados. Isso, exato. Gabigol. Scarpa, Gabigol. Zeca. E eu acho que só para aí, Scarpa. Esses três aí. Esses três aí. Todo mundo quer esses caras aí. É verdade. Muito bem, essas são as manchetes do Estádio 97 no oferecimento dos distribuidores Ford. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00? Só nos distribuidores Ford. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, Bento? Ah, Santos! Santos! Santos! Cantando. Vamos lá. Vamos ao peixe. Cadê o RG? RG, vamos lá. Onde você quer que você esteja aí, ó? Que isso? Mas, ó, vamos lá. O Ricardo Oliveira tá indo, né? Ricardo Oliveira tá indo mesmo. Já tá finalizando. Limpou o armário já, seu bem? Já limpou o armário, tirou o pôster dele. Hã? Participou? Não teve. Ah, não no Santos não teve. Ah, foi triste esse ano. Foi triste, porque quem tirou não tava mais. Ah, pô, imagina, entendeu? O cara tirou o Lucas Lima. Cri, cri. Exato. E olha, meu amigo secreto é... Ah, não, já saiu. Meu amigo Ricardo secreto, ele não jogou nada dos últimos 6 meses. Aí todos fazem, sou eu. Quem tirou o Modesto? Eu tirei o Pre... O Pre não tá mais também. O Ricardo Oliveira limpou o armário dele, tirou aquele sabonete febo que ele tinha na saboneteira. Ele tem cara, né? Cheiro de usa, velho, né, mano? Ele tem cara. Que usa Brute 33. Mas o... Brute 33? Mas tem bastante coisa do Santos. É Brute de Machado. Então, o Santos que é o seguinte, senhor. Vamos lá. Primeiro, Ricardo Oliveira indo tchau. O Botafogo vai tentar fazer uma contraproposta pro Jair continuar lá. Extensão de contrato até 2020. Isso. Exatamente. E sobre os jogadores cobiçados... Gabigol, né, segundo vazou aí, né, Mota? A gente tava vendo. Pode ser que ele pare no Santos também. Ô, Zé Fontinha, você disse que o Gabigol é pro Flamengo ou Zé Fontinha Gold? Zé Fontinha Gold. Zé Fontinha Gold. O vice-presidente do Santos deu entrevista. Ele é literalmente um Zé Fontinha. O vice-presidente do Santos deu entrevista falando o seguinte. O repórter perguntou, e o Gabigol? Ele falou assim, eu gosto muito desse jogador. O presidente do Santos tem uma aproximação com o Gabigol. O Gabigol gosta dele. Conversamos, né, mas não quis confirmar. E o presidente do Santos está falando nos bastidores lá em Santos que vai dar um grande presente para a torcida do Santos no final do ano de Natal. Isso é muito relativo, né? O Gabigol é um grande presente. E diz que pelo lado do Gabigol, ele se sentiria mais seguro jogando no Santos do que no São Paulo ou no Flamengo. Mas esse grande presente do presidente do Santos aí pra torcida, de repente não pode ser o mutirão da catarata, cara? Pode ser. É, tipo, ó, gente, pode vir aqui, aí, vai ter um monte de médico operando de graça. Tá próximo sim, viu, Sombra? Porque o próprio Gabigol tem a consciência de que na Europa, até agora, ele não... Foi um tiro na água. Foi. O maluco passou lá pela Itália, na Inter, lá não jogou nada, depois foi pra Portugal. Também fez um bate-carteiro e voltou. Eu não consigo jogar não foi aproveitado. Card. Então, querendo ou não, Bento, o Gabigol, ele sabe que pra que ele possa dar continuidade na carreira dele, ele tem que voltar pro futebol brasileiro, que foi o time aí, inclusive o Santos, que deu uma projeção legal para ele, para que ele possa reconquistar talvez a confiança de treinadores aí, para que ele possa ter uma continuidade. Então, porque na boa, o Wagner Ribeiro, quando ele foi jogar na Inter, aquela situação toda lá foi muito mal conduzida, cara. O Gabigol já chegou achando que tinha o rei na barriga, não aceitou ficar no banco. Aí o Wagner Ribeiro também já foi, ao invés de colocar o cara lá com os pés no chão, foi lá e deu asa lá, deu corda pro cara, bateu palma pra doido dançar. Para. Então é uma situação ali que acabou desencadeando com tudo isso que a gente viu aí do Gabigol na Europa. Então, mas hoje pra ele seria interessante, Motinha, porque transferindo que ele ganha 200 pau, ele aceita o prejuízo, tá certo? Continua ganhando muito dinheiro. Vai beirar os seus 900 pau junto com o que ele ia ganhar na Itália, junto com o que ele pode ganhar aqui no Brasil. É. E continua jogando aqui no futebol brasileiro, irmão. Ô, mano, mas diz que a Inter tá, estaria disposta a pagar 70% do salário dele. Então, isso que é se livrar mesmo. É 70% para não ficar com ele, entendeu? O que facilitaria ainda mais a vinda dele, né, Motinha? Mas que ela quer 900 mil euros. Eu tenho um amigo meu que ele é torcedor. 900 mil euros ela quer para emprestar por um. Isso. Então, amigo meu que é torcedor do Inter, inclusive não é mora lá, falou que a vontade dos caras nos treinos, nas coisas, era uma coisa que decepcionava, broxava o torcedor. O cara chegava atrasado. Tava nem aí. O cara chegava atrasado. Não tava nem aí. Pô, o cara jogar numa Inter. Não é, o cara foi contratado por 30 milhões de euros, é isso? Foi. O cara se acha. Eu sou o Gabigol. E lá é mais um, né? Mas tem uns que se acha e lá é mais um. E lá é mais um. Ele não sabe que é. Cara... Lá mais um. É que a gente tava falando, cara, o jogador do Grêmio não falou que o Real Madrid tinha um jogador de 100 milhões, né? Bale, né? Sentado no banco. É. Ele é só mais um. Ele nem é um dos principais. Então, pra ele, eles estão pagando que o cara valeu 30 milhões. E o Gustavo acertou, né? Como diretor do Santos, Gustavo. Enfim, ele já estava até trabalhando antes de ser anunciado. Agora, oficialmente, Gustavo... Você acha que ele já estava gastando por conta? Ah, já estava. Já estava passando o cartão dele para pegar. Já estava passando o cartão dele para pegar o jogador do Santos. Ele vai, com certeza, o cartão de crédito. Acho que não, o cara usando... Usando o telefone dele, somos de ligações internacionais. Ah, já vai gastando passar... dinheiro de roaming pra caramba. É, aí não acerta. Será que ele volta lá? Tipo assim, eu gastei tanto aqui. Vai mostrar a fatura do cartão. Ah, janeiro vai chegar lá pro pé. Mas acertou, né? Acertou. Foi. É bom ele, hein, Você quer apostar que ele vai ser campeão pelo Santos? Para! Só faltava essa para! Além do ex. Não vai nada pro São Paulo. Para, ô. Não, menos. Hã? Menos, por favor. Então, difícil, São Paulo, né? Pô, não faz eu acabar o ano deprê, velho. Acaba o segundo. Peraí, que mais você... Pensei que você já tava deprê com o São Paulo. Não, eu tava, mas pô, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu sabia que você tinha motivos pra estar muito feliz com o São Paulo. Eu tô esperançoso. Ah, mas esperança é a única coisa que resta. É, eu tô esperançoso, eu tô acreditando que de repente... Entendeu? Eu tô esperançoso, velho. Minha saída hoje é essa. Ah, mas o primeiro passo foi dado, né, Motinha? Colocar alguém do futebol pra tomar conta do futebol já é alguma coisa louvável, né, do Sr. Leco. Peraí que o Sr. Bento vai fazer a musiquinha do São Paulo. Não. Agora eu vou falar do McDonald's. É melhor. Mas o Santos foi tudo isso? Foi. Não tem mais bastante nada? Bastante coisa. Ah, foi coisa pra caramba. Você gostou, Edi? Foi bastante, hein? Santos? Menino da base. Menino da base. Aliás, aqui é um dos poucos... Aquele lá, da paz. Qual aliás, é? Esqueci. Qual é aquele? Se é um programa. O garotinho. Qual é a revelação? Da paz. Revelação que vai vir aí. Garotinho da base. Tem um garotinho lá, ele corre pela direita, pela esquerda. Se tem um torcedor que não pode reclamar, é o do Santos. Porque aqui o Santos é tratado como um time grande mesmo. É verdade. Já toma 20 e 10 minutos. 20 e 10. Mas para, a gente tinha um torcedor da Lusa aqui, gente. A gente não vai falar nada. Foi a única rádio que falava da Lusa. É verdade. Tinha manchete da Lusa. A gente vai ter um agora, a gente vai contratar alguém do Serasa pra vir participar. Nossa, vai ter bastante assunto. Se vier alguém do Serasa, também vai ter que... Não é só Luso. A Lusa não tá dando... Notícia de futebol, mas festa tá dando, velho. É mesmo, que várias no Canindé. Do lado de casa. Marcão, show. Ele sai de casa e fala, vou até ali, mãe. É. Pra festa da Luz. Várias festas boas. Você fez festa, participou das festas da Portuguesa esse ano? Participei umas 3, 4 já. É mesmo? Nossa. Tá legal. Muita dá dó de ver, né? Ou... Legal, sério mesmo. Não, eu não conhecia em volta. Lá parece o Coliseu, velho. Cara, tá legal. Assim, dentro, os banheiros... Parece o Coliseu. Parece o banheiro do Coliseu, tem um buraco. Mas em volta ali, meu... Porra. Ah, é. Bom, vamos falar de coisa boa. McDonald's, aí todo sim. dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim por apenas R$8. Você quer deixar ainda melhor? Acompanhe de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90. Um clássico desses não dá pra deixar passar. Clássico do dia McDonald's. Hoje é o Big Mac. Boa! Continuando com as manchetes do Estádio 97, Bento! Ah, já que falaram aqui, ó, agora o tricolor, pô. Tá, tricolor. Marcão tá lá. Marcão tá chamando aqui do lado aqui. Vamos lá. Marcão Bora. Tá tinindo aí, ó. Vamos, São Paulo. Olha lá. Será que vai? Ah. Vamos quem? Ver. Vamos lá. Será que vai? Bom, lateral direito, né, que tá sem espaço no tricolor. O Bufarini interessa Sim. ao Boca Juniors. Boca. Boca que vai, voltou a Libertadores esse vai, ano. Vai, é. Vai, vai. Então, Bufarini deve... Vai sair, né? Os caras estão... Pra algum lugar ele vai. Provavelmente sim, viu? A imprensa argentina tá batendo forte nisso, falando sim. que o Boca realmente vem atrás do Bufarini, quer o Bufarini, né? E grande destaque. E agora eu pergunto pra vocês três aqui, que ontem... Fiquei assustado, hein, com o que a gente ouviu ontem sobre o prato. Sim. É, bah, bah, mas o presidente do River deu uma declaração falando que é um absurdo essa notícia, que o River não tem 32 milhões, que seriam, né, para dar pelo prato. Não, e gente, às vezes vamos supor que alguém chega lá e... Tem gente que planta notícia também, Sim. pra conquistar clique, conquistar audiência. Ah, mas quem plantou foi, acho que o vice-presidente, não foi? Foi o vice-presidente então, do River. Ele falou? Ele falou. Deu a declaração na TV argentina. E o empresário do Prato falou o seguinte, gente, não chegou nada pra gente, não chegou nada pro Prato, não chegou nada para o São Paulo, não estamos sabendo de nada, né? O Prato tá lá de férias e tudo, Sim. e ele deu entrevista, ele falou, lógico, eu gosto muito da Argentina e tal, mas quem decide a minha vida é o São Paulo, né? Ele falou. E aí o presidente veio ao público e falou, gente, nós não temos 32 milhões para dar. Basicamente ele quis dizer isso, né? É uma loucura que estão falando. Agora, se é verdade ou não, olha, vai saber que tá todo mundo passando. Sabe aquele Zé Fontinha lá? É. O Gold, o Prata e o Bronze. Aquele que encontra os homens na padaria. Ah, esse é o Bronze. Ah, esse é o Povão. Aquele tá alugando casa, né? É. Falou que matriculou as crianças nas escolas. Lucas Prato não sai não. Ele vai ganhar um aumentinho. Um aumentinho. E diz que o São Paulo vai fazer aquela opção de compra que o São Paulo pode fazer, né? Não, mas tem que fazer. Mais 15% em fevereiro, tem né? Tem que, nesse ano, ele tem que pagar mais 15%, aí vai dar 1.800.000, né? Então, diz que São Paulo vai fazer. E... Mas, gente, eu tava vendo muita discussão, tá uma discussão grande na internet, assim, o pessoal falando, muitos torcedores falando, vai e tal. Gente, não tem atacante no mercado. Se o Prato for, é um problema, porque... Verdade. Ó, o Flamengo tá fazendo, mano, sabe, no Rio, um esforço tá trazendo o Fred, gente. Vai pagar uma bala pelo Fred. O Fred é um jogador velho, desculpa. O Atlético tá atrás do Ricardo Oliveira. O Atlético tá atrás do Ricardo Oliveira. Quem tem jogador... São Paulo tem que formar na base. Então. Sim. São Paulo tem que formar pessoas que com o Prato na titularidade possam ser Sim, amadurecidas o Prato, e vir da base. Porque pode jogar com o Prato. Pra jogador fora, tá caro, meu. É muito caro. Entendeu? Mas na América do Sul ainda tem boas opções, né, cara? Que a gente não analisa. Na América do Sul ainda tem. A gente não analisa a fundo aí, mano, os mercados aí colombianos aí. Próprio mercado mexicano Marcão, também. Mas agora, se, por exemplo, o Prato sai agora. Não, tudo bem. Você já começa um ano ruim, porque você tem que ir atrás, correndo atrás de um cara substituto. Mas aí é que tá, ó, Motinha. Pra isso que serve, cara, os olheiros dos clubes, cara. Tem cara lá que tá recebendo salário e parece que não tá fazendo nada. Então, tipo. Eu acho que aqui na América do Sul, cara, tem ótimos jogadores aí. Por quanto tempo a gente ficou falando aqui? Ah, o Brasil não tem meia esquerda, ah, o Brasil não tem meia, não sei o quê. Pô, apareceu um monte de Conca, de D'Alessandro, você entendeu? Montilho, exatamente, cara. Eu acho que basta você procurar em outros mercados. Se você não tem aqui, você busca nos mercados vizinhos aqui, cara. Ah, e até falando do Fred aí que tá indo pro Flamengo, né? Agora saiu a notícia que o Guerreiro aí teve sua pena, né? Reduzida para seis meses e vai jogar a Copa do Mundo. Vai jogar a Copa. Talvez em função disso o Flamengo tenha desistido que também. O Gilmar Gabigol, Mendes está, né, na FIFA agora? Ah, mas ô Sombrar, quer saber, mano? Essa parada do Guerreiro aí foi uma sacanagem com o maluco. É, eu não tenho aqui procuração para defender o Guerreiro, inclusive nenhuma. Se pudesse ainda rir do que aconteceu, eu riria, mas deixando aí esse lado de sacanear o cara porque ele saiu do Corinthians aí de lado, é uma sacanagem. Eu acho que esse bagulho aí, a UADA, a FIFA, esse comitê de ética, esse comitê de doping, essa porra da FIFA aí, os caras precisam fazer uma avaliação melhor do que é utilizado aí e qual critério para poder punir um cara. Certo. Ainda mais pelo rastro de metabólito que tinha aí dentro do sangue do cara. Inclusive aí fizeram até o exame de DNA via cabelo, né? Pegaram um fio de cabelo e fizeram um rastro para ver que o cara não tinha antecedentes com droga. Velho, na boa, libera o maluco. Se fosse uma droga que causasse algum tipo de ganho pro cara, um anabolizante, uma efedrina, alguma coisa que desse margem para pensar, falar, ó, ele usou um estimulante para ter um melhor rendimento dentro de campo, é uma coisa. Entende-se e pune-se. Agora, a partir do momento que é um metabólito de cocaína, que na minha avaliação também não ia resolver nada. Se ele tivesse usado cocaína numa festa e vai pro campo, sei lá, depois de 4, 5 dias, não venha querer me falar que aquele negócio lá fez o vai cara jogar ajudar mais ele. Porque, entendeu? Tipo, é ridículo falar isso. Segunda coisa, volto a falar aqui, foi caracterizado através de defesa, de exames ali, que o que ele utilizou ali foi alguma coisa que era um fragmento. Ia acusar a substância, sim, mas a quantidade apontada era muito pequena. Tava na cara que não foi uso de não droga foi consumo, nenhuma. Né, velho? Nada como então, alguém, cara, que entende do assunto, né? Não, mas é verdade, Sombra. Esses exames aí, eles são qualitativos, mas eles não são quantitativos. Ele aponta a substância. Ah, certo. Beleza. Tem um metabólito? Pune o cara. Tá errado. Você tem que ver a quantidade da droga que tá no sangue. Ô, mano, mas chega a decisão... a ser absurdo uma punição dessa, uma pena ridícula. Ô, mano, a decisão foi dele tomar sozinho ou foi o médico que indicou alguma coisa? Foi um chá que ele tomou, dele, né? Ô, Motinha, alega que... A defesa alega que ele tomou um chá que tava ali numa daquelas bandejinhas. É. Inclusive, ele não tomou nem o chá de cocaína. Ele tomou um chá que tava próximo aos sachês ali daquele chá de cocaína e houve uma contaminação através de contato. E sabe o que é pior nisso tudo, tem mano? Tem a história de um jogador de tênis que foi absolvido também porque ele alegou que ele beijou uma garota numa balada que havia feito uso de cocaína. Caraca, e ele colocou isso aí. É, pois é. Passa, vai saber, passa, né? Sabe o que é pior, não, sabe que é pior nisso tudo, absurdo, mano? Diga. O chá de cadeira que ele vai tomar agora. Vai ficar 6 meses parado, né? Ah, coitado. Não, mas 6 meses parado. Não, mas 6 meses parado não dá pra decretar o término da carreira do não, cara. Não, dá nada. Uma lesão de joelho. É, verdade. Ah, vai jogar a Copa, tá bom, pô. E, mano, ainda sobre o São Paulo, verdade que o Oswaldo Pascoal disse que o São Paulo tem interesse no Cristaldo, ex-Palmeiras, que está no Vélez? Ele disse sim, Sombra. Inclusive o Cristaldo, ele não vive um bom momento lá no Vélez. Ele saiu, acho que, do futebol mexicano, lá foi pra Argentina. E ele não vive um bom momento. Mas é um jogador que interessa ao São Paulo, Sombra. E na boa, cara, um jogador daquela gringaiada toda que o Palmeiras contratou, um dos melhores, cara. O Cristaldo só tem um problema, não era velho. Não, né? Não era... Ele luta muito contra o peso. Churi Cristaldo. E ele também não aguenta muitos 90 minutos, não, hein? Ó, tanto que ele era reserva, né? Sempre ele tava no segundo tempo. O Zé Fontinha da padaria, esse é o da Padoca. Ah, tá. Ele tá falando que vem um nego aí que pode vir um jogador do Equador, que vem meio que na faixa, que o São Paulo não vai comprar ninguém. Vai subir da base, não vai gastar dinheiro com contratação de direitos econômicos. Sim. Vai pegar jogadores que ele possa trazer com outros tipos de negócios. Não vai chegar e bancar 4 milhões, essas coisas assim. Porque o dinheiro vai ser usado para Prato e Hernanes. Faz sentido, né? O Prato tem que pagar agora, não sei lá. Fevereiro. E para Hernanes. E ainda em cima de Hernanes, eu vi uma informação agora há pouco. De que o eBay Fortune, time do Hernanes, na China, estaria contratando o Mascherano. Aí daria o número de estrangeiros lá já. Eu não sei como que é o número deles de estrangeiros, mas uma vez que chega mais um estrangeiro, dificulta a permanência de um estrangeiro. Sim. Né? Não é uma contratação fechada, mas especula-se que o eBay Fortune é que estaria atrás de contratar o Mascherano. E o repórter Marcelo Lima, vocês vão ouvir mais desse nome em breve, o Marcelo Lima diz que o Hudson deve ficar no São Paulo mesmo. Né, o Cruzeiro acho que não vai exercer o direito de compra, né? Tá querendo barganhar. Ô, mano. Não é que é hoje, diga, é até fica chegando o cara, vocês. Deixa eu até pegar lá, a opinião de um anti, assim, porque. Pegar um cara que é eu anti. Sou anti. Eu odeio. Ah, você é um anti, claro, você é anti. Sou mesmo, vamos lá. Tá vendo como ele é? Você tá vendo? Mas assim, você traria o Hudson de volta pra ficar aí com esses jogadores na volância? Hudson, Petros e Jusilei? Eu traria sim, Sombra, porque o próprio Jusilei, em determinado momento, ele não estava jogando bem no São Paulo, como pode voltar a acontecer em breve, ou o Petros também não viveu um bom momento. Você não pode depender somente de dois jogadores titulares, você precisa ter um reserva à altura. O grande problema é você repatriar o Hudson, você fala, pô, vou trazer o Hudson de volta. Mas o Hudson, ele sai de uma condição de titular hoje no Cruzeiro para sentar no banco do São Paulo? Será que seria viável para o jogador fazer isso? Talvez não. Talvez o cara fique com bico. É verdade. Hoje, diante do que o São Paulo tem ali, Petros e Jusilei, eu acho que é a dupla titular. O Hudson tem bola para tirar o lugar do Petros, talvez? Pode ser. Mas ainda mais uma lesão, né, mano? Cara meio... Não, mas é independente de lesão. Vamos colocar que todo mundo tem a condição de jogo, porque sim, no começo do ano todo mundo vai ter. É. O Hudson, será que se sentiria vontade de sair de um status de titular no Cruzeiro, no qual, inclusive, ele é muito querido pela torcida, para sentar no banco do Petros e do Jusilei? Sim, mas compreendamos. É. Se o Cruzeiro não quer pagar... Querido pela torcida, mas não pela diretoria, então, né, mano? E o empresário do Hudson que agite o mercado em termos de alguém que queira o Hudson... E possa oferecer ou o dinheiro que o São Paulo quer, ou um jogador que interessa o São Paulo. Eu não sei onde eu li aí uma coisa falando que o Santos teria interesse no Hudson. E outro dia eu até falei assim, ó, se eu sou o Santos, eu ia atrás do Hudson. Sim. Né? Ah, e tem jogadores lá no Santos que interessam ao São Paulo também, o Copete e o Vitor Ferraz. Vocês xingaram muito o Hudson, né? Aqui. Ah, parte da torcida, isso aí... Ah, mas, peraí. Isso aí... Peraí, não dá pra colocar o Hudson no mesmo patamar de desgosto de Lucão, do Reinaldo... Ele não foi escorraçado do São Paulo. É uma fase do São Paulo em que, assim, nego não jogou bem naquele jogo, bicho. Os caras pegam um bode expiatório. Todo mundo era culpado. Sabe aquela coisa quando não ganha? Quando tá uma merca, aí todo mundo é culpado. Todo mundo. Mas, assim... Quando ele foi, ninguém falou, ah, graças a Deus foi embora. E também não falou assim, não vai, vou levar no aeroporto. Sabe, meio flat o negócio? Mas se hoje volta, volta e a torcida ainda gosta. Claro. Então, e outra, Sombra, falando em volante, aí o São Paulo estaria com interesse em cima do Richelli, do Sport lá. São Paulo, Inter e Atlético Mineiro. Esse maluco aí, eu vou te falar, cara. O Corinthians, ele já teve interesse também. O Sport fez mó docinho pra liberar. Mó confusão, pediu mó caminhão de dinheiro. Então, mas é que tá, mano. O Sport ainda deve 4 milhões pro São Paulo daquela negociação com o Rogério. Então, de repente, se os caras não tiver dinheiro, de repente pode ser uma moeda de troca. Tem que acionar a FIFA. Também. Como assim fica devendo, cara? É um absurdo. Pô, a gente faz aqui qualquer negócio, bicho. O nego pede... Você vai comprar um carro, é um inferno. Se você não pagar, bicho, você compra um apartamento, você toma, coloca em leilão tua pega casa, sua alma. Um apartamento. O Atlético Mineiro foi pagar o Vitor, cara, pro Grêmio agora. Pô, cadê? Agora, bicho, não dá pra fazer negócio desse jeito, porque você não recebe. Os caras têm vontade de reagir, depois no futuro ter um negócio, não pode fazer. Assim como, mas assim, Mota, vou te falar, o problema é que assim como o São Paulo tem vários caras devendo pra ele... O São Paulo também, se você for vasculhar, deve pra um monte também. Não, levanta assim esse falso testemunho. Não. Peraí. Eu tô dizendo assim, eu ó. Não leio notícia nenhuma aí. Não fala assim, nossas não. Nossas marmitas estão pagas. Não, tô dizendo, é modo de dizer. Por modo exemplo, de assim, dizer, ó, não. Todos os times têm o rabo preso na hora de pagar a conta. Pode procurar que vocês vão achar. Peraí, pagar conta, pode ser que tenha os seus atrasos aí. Agora, faz tempo que eu não vejo aí algum clube que chega e fala só, São Paulo não paga. Mas eu vi lá do Galo, eu vi. Tô vendo agora do Sport. Falando em não pagar, Sombra, comenta essa notícia do acionamento do Maicon na justiça perante ao São Paulo. Não, peraí. Meu Deus. Olha aí, tá vendo? Ó, já não tá devendo pro cara. Devendo pro cara? Você vai ver. Ele abriu uma ação. Ele abriu uma ação. Vocês acham que eles vão pedir? Pedindo hora extra. Ó, absurdo. E porque joga o domingo? Adicional noturno. Adicional noturno pelos jogos da noite. Não, mas peraí, o Paulo André foi o pioneiro, inclusive, nessa causa imbecil aí. Mas ganhou, mano? Então, a justiça deu a primeira instância a favor dele. E salvo engano, se eu não me engano, quem serviu de testemunha pro Paulo André foi o próprio William, o que hoje é comentarista esportivo. Capita. Então é uma situação, cara, que eu não tenho certeza se já foi julgado isso daí, mas o pioneiro a entrar com esse tipo de ação aí foi o Paulo André. Tem que levar isso aí, sim, mas tem que levar, não tem que fazer acordo não. Porque você faz acordo amanhã, quantos milhares de jogadores tem no Brasil? Todo mundo vai entrar. E que jogam à noite e aos domingos, gente. Quebra o clube. Isso é loucura. Tem que ir, eu na minha opinião, de leigo, mas acho que não ganha em segunda instância isso aí não. É um absurdo, né, cara? Eu acho que não leva. Se bem que a gente tá no Brasil, né, o Sombra? Nada é tão absurdo assim. Deve ter alguma brecha pra ele pedir isso. Ah, com certeza. Ah, na justiça você pode pedir o que você quiser. Não, mas o cara não é um louco. Você pode pedir o que você quiser. Ainda bem que veio essa reforma trabalhista agora, porque nego não pode entrar com os negócios absurdos também, que se der o revés, você paga uma grana. É. Sim. Antes era diferente. Você pode alegar o absurdo que for, você não paga porra nenhuma. Agora, você alega o absurdo, vai arcar. Né? Vai até pagar... o fim. Quanto mais você pede, mais você corre o risco de pagar depois. É, entendi. É. Entendeu? Sabe que é complicado, gente? O cara, quando decide ser jogador de futebol, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que ele não tem sábado, ele sabe que ele não tem domingo, ele sabe que ele vai jogar de quarta-feira à noite, ele sabe que muitas vezes ele vai ter que jogar aí duas ou três vezes por semana. Agora estão com essa frescura de que, ai meu Deus, o cara tem que jogar no máximo duas vezes porque ele tá cansado. Ele joga de quarta, sábado ou domingo, e se jogar um dia a mais parece que vai morrer. Então existe uma série de frescuras que tomam conta dessa profissão de jogador de futebol. E muitas vezes aí, depois de terminado o vínculo com o cara, ele ainda aciona o clube com relação a essas reivindicações que, no meu ponto de vista, são cretinas. É, e muitas absurdo. Vezes aí ele ganha. Ele ainda ferra o clube, cara. Impressionante, né, velho? Certo. Não, é ridículo, é ridículo. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Marmita, mata, marmita. Marmita. Vamos lá. E aí, mano? Vamos lá, vamos falar hoje. Vocês, não, que vocês ficam deturpando as informações aí, eu acho legal vocês passarem a informação correta. Não é que o Corinthians, Bento, ele deu calote na marmita. Existia uma empresa lá, X, que prestava serviços aí pro Corinthians aí, era dando marmitas lá pra funcionários. Não era essa. Mas existia aí, existia um contrato vigente de uma empresa que prestava serviços aí pro Corinthians. É. E quando o Roberto entrou lá no cargo de presidente do Corinthians, ele rescindiu o contrato. Ele achou que não era mais viável aí a participação dessa empresa, ele não concordava com aquilo. Então teve um gap. E rescindiu o contrato. Sim, rescindiu, mas tinha um contrato assinado pelos dois lados. Foi unilateral a rescisão? Então, o que alega-se, Sombra, é que existia, acho que, uma pendência dessa empresa aí de marmitas aí, o Corinthians aí, sei lá, pediu na justiça essa rescisão contratual e agora está discutindo aí o pagamento ou não da multa. Mas vai pagar sim, porque ele teve as suas contas bloqueadas, ele vai pagar e posteriormente ele vai recorrer aí desse pagamento aí, vai pedir para ser ressarcido. Você já comeu marmita, seu Bento? Então isso que eu falo agora com o Marcão aqui. Se a gente fosse as marmitas que a gente come e não paga, tava ferrado, hein, Marcão? Já pensou, seu Bento? Ah, é? Muita marmita aí ou não? Bastante. Se fossem cobrar os que a gente... Meu já Deus deixou, do céu. Né, mano? Ai, seu Bento malandrinho, hein? Quem é o pai aqui do lado, aqui, ó. O que é? Essas marmitas de vocês é mais carboidrato ou proteína? Proteína. Proteína total, né? Proteína. Muita proteína e líquidos. Bastante. Bastante. Tratada no leite com pera, fala aí, seu Bento. Que isso? Mas vamos lá, mano. É o seguinte, ó. Avançou aqui com o Juninho, hein? Nossa, trata com cara. Avançou aqui, é o seguinte. O Corinthians chegou a um acordo salarial com o Juninho. Né? Agora o que falta é saber se o Douglas, o Moisés e o Mendonça querem ir. Ficou acertado três jogadores para ter o Juninho. Precisa ver se agora esses três jogadores vão meter um Roger Guedes aí e falar que não quer ir. É o goleiro Douglas, né? O Moisés e o Mendonça. E até o final da semana deve mandar uma ofertinha para o Trellis, atacante do Vitória. E essa é a atualização do Corinthians de quarta-feira. 10 milhas, né, pelo Trellis, né? Então, Bento, o Roberto aí que já está lá no Paraguai também aguardando aí o sorteio da Libertadores. Ah, é verdade. Ele já... Luke, né? Luke. Tá lá. Então ele já meio que deu uma jogada de água no chope lá com relação ao Zé Rafael e o Gustavo Scarpa. Ele falou que ambos são negociações aí muito difíceis de acontecer, porque envolve muita coisa, os clubes estão dificultando ao máximo a saída desses jogadores, enfim. Mas na boa, cara, tanto o Trellis quanto o Juninho Capixaba são dois jogadores que, volto a falar aqui, mais do mesmo. O Trellis, ele fez aí até um bom campeonato brasileiro aí com a camisa do Vitória. Mas na boa, eu prefiro hoje o Rafael Moura do que o Trellis, cara. O Rafael Moura que não vai ficar no Atlético, aí tá negociando, tá acertando com o clube aí. Tá indo lá pro Curitiba, né? Não, tá indo pro América Mineiro. O América Mineiro? Isso. Enfim. O Rafael Moura hoje acho que é muito mais jogador que o Trellis, irmão. Acho que é muito mais jogador. Verdade, também acho. O próprio Juninho Capixaba, que o Bahia tá fazendo um doce do cacete, me desculpa. Mas é só o Juninho Capixaba. manda ficar no Bahia. Fala, ah, beleza, Bahia, tá fazendo docinho, irmão? Fica com o cara. O Bahia tá cheio de frescura, viu, mano? Agora. Não, o Bahia tá achando que é o Manchester United, velho. Tá de brincadeira. Os caras querem fazer a boa do ano, mano, né, velho? Os caras não conseguem então, fazer é dinheiro nunca. A hora que tem um cara, eles têm então que tentar valorizar o máximo. Mas, né, cara? O coloca Vieira, na situação deles também, cara. Volto a falar aqui. Vieira. Se fosse o Zé Rafael, que foi um cara que se destacou, pelo menos nos jogos que eu vi do Bahia, foi um cara que apareceu muito mais do que o Juninho Capixaba, eu acho que valeria a pena o Corinthians mandar 3 jogadores pra lá. Agora, mandar 3 jogadores pra lá em troca do nosso querido Juninho Capixaba... É demais, moleque, hein? Cara, é moleque. Não é um cara consagrado que você fala, pô, vai resolver o meu problema da lateral esquerda. O cara veio pra suprir a ausência do Arana. Não é, cara, não é. É um cara que ninguém sabe como é que vai se portar num clube grande. Agora vão ficar bravos aí comigo, vão ficar putinho. Aí, você tá falando que o Baiano é grande? Comparado com o Corinthians, não sai na foto, irmão. É. Não sai na foto. É médio, né, então, mano? Não, o Bahia é um grande clube, é porque foi campeão também brasileiro já. Mas a situação é a seguinte, cara, não dá pra chegar e falar, tá no mesmo patamar do Corinthians? Não tá, não tá. Ninguém sabe como é que o maluco vai reagir. Ninguém sabe como é que o maluco vai se portar jogando na arena. Imagina o ano que vem na Libertadores, cara, lá, Corinthians e Independiente no mesmo grupo lá. Você acha lá, o maluco jogando lá no campo da Argentina, será que o maluco vai se portar da melhor maneira? Será que ele jogaria o que o Arana jogou? Então, não sei, eu acho que é arriscar demais. O time do Corinthians, tudo bem, eu entendo que o momento é difícil, eu entendo que o Corinthians está sem dinheiro, mas é igual o Chaves indo para Acapulco, irmão. O Seu Madruga não ganha parada lá, ele não fez das tripas com o coração, sim, foi comprar um short novo, foi comprar um chinelo novo, tem que fazer isso daí, Deus, irmão. Libertadores exige isso. É verdade. Mas é fato, Motinha, Libertadores exige isso. Você não pode entrar na Libertadores, ainda mais o time que é o atual campeão brasileiro, para ser coadjuvante. Não mesmo. Você não pode entrar na Libertadores para fazer um papelão, por exemplo, que o Flamengo fez esse ano de ficar na primeira fase. Não dá, cara, não dá. Clube grande, ele tem a obrigação de avançar. A pressão é imensa. Porque se você vai para uma Libertadores, Motinha, pra passear, ser coadjuvante, né, mano? É melhor não ir, cara. Sabe por quê? Gera expectativa, a imprensa fica em cima, a torcida fica puta e o ano é uma merda. Então, cara, muitas vezes se você vai para Libertadores aí para fazer papel de trouxa, é melhor não ir, cara. Tem que ir pra ganhar, mano, é isso aí. E uma curiosidade aí... Não, o ganhar fica na página 2. Por exemplo, o Flamengo esse ano, ele saiu na primeira fase da Libertadores, a fase de grupos. De grupos. Foi uma decepção, isso é ridículo, foi uma vergonha. Né, foi, eu concordo, mas o Flamengo, ele investiu, ele comprou jogadores. Não deram certo, eu concordo. Aí você vai falar no saldo do final do ano, você vai falar, ah, beleza, o Flamengo ganhou o estadual, chegou na final da Copa do Brasil e na final da Copa Sul-Americana, mas é pouco, para um time que montou um time, já não conseguiu um objetivo, imagina para o time que vai meio que com a cara e com a coragem. É. E repito, não é porque o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro com mérito, jogando bola, que isso vai se tornar talvez aí uma regra. Isso daí geralmente é exceção, não é regra. Acontece? Acontece, mas é igual aquele negócio, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, pode cair, mas a chance de não cair é de 99,99999%. Então vamos aguardar, e eu espero que no ano que vem as coisas talvez aí fiquem um pouco melhores, aí mais claras para o Corinthians, para que o Corinthians possa trazer alguns jogadores aí que possam vir para fazer a diferença. Legal, e a título só de curiosidade, né, o Globo Esporte... Sim. Fez um trabalho junto ao Facebook, sim, né? Sim. Pra levantar aí quais são os times mais curtidos do país, do né? Do país. Do país. E bateu em primeiro lugar o Flamengo, em segundo lugar o Corinthians, em terceiro o São Paulo, aí agora eu não tô lembrando o quarto, acho que é o Palmeiras. O quarto acho que é o Palmeiras. Não foi o Vasco que tava no meio. A Chape tá bem colocada. O Vasco também tá bem colocado. A Chape, é. Por incrível que pareça, o Vasco tava bem colocado. Exatamente. Mas e veja bem, isso não é uma pesquisa... Né? Isso aí visa apenas medir as curtidas, porque não tem valor de pesquisa, tá? Sim, sim. Mas é uma curiosidade interessante, e meio que dá uma confirmada aí naquilo que o Ibope vem dizendo, né? Sim. Apesar de não ter os métodos científicos que o Ibope tem que aplicar, mas ele dá uma conferida legal. Por exemplo, Corinthians e Flamengo, eles têm aí amplo destaque como os dois times mais curtidos na maior parte... das cidades do país, por exemplo. Corinthians e Flamengo são os times mais curtidos em 2.238 municípios. É. Né? Aí vem em segundo lugar Corinthians e São Paulo em 904 municípios. Flamengo e Vasco em 383 municípios. Atlético e Cruzeiro em 439 municípios. É bem legal isso aí. Muito legal. Né? Quem tiver curiosidade de acessar essas pesquisas aí, esse trabalho aí, né? E apesar de não ter caráter de pesquisa, Sombra, ela reflete muito bem o que realmente os números mostram, né, cara? Não foge disso não, cara. O Corinthians e Flamengo ali liderando aí as maiores torcidas do Brasil. Principalmente o Flamengo no Nordeste, pelo... né, mano? O Flamengo ele teve aí uma aceitação muito boa no Nordeste, principalmente nas décadas, acho que de 70 e 80, né? Quando o Campeonato Carioca era transmitido para lá, então houve sim aí uma grande mobilização aí de torcedores do Flamengo. Olha. Mas as principais torcidas do Brasil, pela ordem, são essas mesmo. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Talvez o que apareça aí de diferente na pesquisa é o lance da Chapecoense, né? Que acabou virando o segundo time de todo mundo aí. Né? Até também por causa de todas as informações e aí todo mundo meio que adotou a Chape, né, Marcos? Então, segundo time de todo mundo. Tá certo, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. Fala aí, Dodô, fala do Extra! É, meus amigos, olha só, você que tá ouvindo o estádio, você vai celebrar o Natal, não é verdade? Todo mundo vai celebrar o Natal e, olha, vai aproveitar também todas as... No oferecimento do Extra, fala aí, Dodô, fala do Extra! É, meus amigos, olha só, você que tá ouvindo o estádio, você vai celebrar o Natal, não é verdade? Todo mundo vai celebrar o Natal e, olha, vai aproveitar também todas as ofertas que o Extra preparou para você e para sua família. E vai lá que tem tudo para sua ceia, viu? Para decoração da sua casa, vários presentes para sua família, muita economia. E vai porque as ofertas estão imperdíveis. Encomende sua ceia de Natal até o meio-dia do dia 22 de dezembro e também no Ano Novo, até 29 de dezembro, na Rotisserie do Extra. E aproveite ainda mais os melhores momentos com a sua família. Olha só, kit clássico, esse aqui serve até 6 pessoas. Sai por apenas R$199. Legal, né? E mais torta, 2 chocolates com nozes, por apenas R$32,90 o quilo. E ainda, vinho nacional branco rosé Salton Lunet, 750ml, leve 3 por apenas R$16 cada. É, já percebeu, né? Vai economizar, vai no Extra. Mas atenção, beba com moderação e corre pro Extra aí. Corre pro Extra, é isso aí. Já ouviu o recado do Dodô? É isso aí, esse é o Estádio 97. Vamos aos ouvintes. E lembrando que aquele que ligar aqui no Estádio 97 dizendo todo dia de clássico no McDonald's ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos pro telefone, toca Asdrubal. Fala pra mim. Aê. Fala como é ser frouxo assim. Eu pedi pra minha mulher. Será que vou ver o Grêmio onde eu quiser? Boa. Beto Barbosa, velho. Sensacional. Barbosa. Alô? Quem fala? É o Frank. Ô, Frank, e aí, beleza? É o Frank Mariano? Não, Frank William. Aí sim. Corinthians é jogador assim, mano. Olha, Frank Williams, é verdade. Mas o Frank Williams não é o dono da Williams? É o ex-dono? Sim. É o dono ainda. Bom, nitidamente foi uma homenagem ao dono da Williams e não ao ex-jogador do Corinthians, né? Provavelmente sim. Teu pai gostava de Fórmula 1 ou gosta? Acho que ainda gosta ainda. Ah, é? Qual que é o nome do teu pai? Rubens Barrichello. É diferente, é Alacide. Alacide. Não lembro de pilotos chamados Alacide. Isso. Mas quem sabe ele era fã do Cid Moreira. Mulher falava assim, a mãe falava assim, Alacide! Alacide! Não. Ou então, sabe assim, quando ele dá um boa noite diferente, ele fez, boa noite. Aí a mãe faz, ele deu um boa noite a Alacide. Alacide. Nessa hora o RG tá se virando no túmulo. O RG fala, garoto da base. Garotinho da base. Garotinho pela direita. Quem é o volante lá da base? Garotinho. O Alacide. Né? O nome inteiro. Alacide Filho, né? O nome dele. O Frank Williams. Seu nome completo, Frank Williams. Frank William Castro dos Santos. Frank Williams Castro dos Santos. E quantos anos você tem? 26. RG, 26. 26? 26. Sobe da base. Que bairro você mora? Eu moro em Guaianazes. Guaianazes, Zona Leste, perfeito. E time? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Só campeão brasileiro aí. Hoje, Marcão, hoje, que dia de marmida de quê hoje? Hoje é feijoada, né, Matias? Feijoada. Tem um ovão? Não, marmita pra vocês aí é com 2 ovos e uma linguiça. Frank, aproveita que você mora perto de Itaquera aí, leva lá uma cesta básica lá pra ajudar seu time lá, velho. Frank, vamos falar de Libertadores, coisas que esses dois trouxas que estão falando aí não vão poder participar agora do papo. Ai, nossa! O Frank, hoje à noite aí teremos o sorteio aí da Libertadores 2018. E aí, cara, expectativa de que o Corinthians possa enfrentar quem? Que não venha o Guarani, né? Eita, né? Quem diria, mas na boa, cara, ó, se a gente parar pra analisar, o Corinthians ele pode pegar Independiente, aí, ó, vamos colocar aqui os adversários que o Corinthians pode enfrentar, ó. O Independiente da Argentina, o Emelec do Equador, o Estudiantes da Argentina, o Cerro Porteño do Paraguai, é, o Palmeiras está no pote 2, o Corinthians ele não pode enfrentar porque é um clube do mesmo país, o Bolívar da Bolívia, o Libertad do Paraguai e a Universidade de Chile. Desses adversários aqui, quem que você não gostaria de enfrentar logo de cara? O Independiente. Qualquer time argentino, né, mano? Ah, eu acho, viu, mano? Eu acho que tem que... É assim... Fugir dos argentinos na primeira fase, cara. Eles se matarem lá entre eles depois e... E vocês viram o que o Independente fez com o Flamengo, né? Então. Os caras foram lá perturbar os caras nem se abalaram. Mas é o que o mano falou, cara. Você vê, ó. Afinal, Grêmio e Lanús, cara. Lanús que é um time pequeno. Olha os caras como jogaram aqui em Porto Alegre, meu. Os caras não tremem, cara. É não adianta, eles não tremem, cara. Libertar também é difícil, ó. Né, não, mano? Oi? Libertar? Ah, joga eu sempre, Motinha, né, Motinha? Joga todo ano, né, mano? Paraguai, o Libertar cara, joga mais pela tradição, né? Hoje em dia já não tá tão assim, meter medo, mas antigamente era mais forte. Ó, é mais camisa aí do que bola mesmo. Isso a tradição mesmo. Do Libertar aí é grande, concordo com vocês, mas na boa, cara, não dá pra temer o Libertar. Se você falar aqui, por exemplo, do Independiente, se vocês falarem aqui, talvez, aí do Cerro Porteño, eu acho que é pior que o Libertar. Também acho. Aí é complicado. Universidade de Chile... Hoje é mais fácil temer os times da Colômbia do que do Paraguai. Os colombianos estão jogando melhor do que os paraguaios. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que quem tá lá no pote 2, por exemplo, fala um time do pote 2 aí. Independiente. O torcedor de Independiente, nesse momento, tá falando lá no estádio 97 argentino, tá, lá com o Roberto Chama Boca. Cancha 97. É o Cancha 97. Eles estão lá falando assim, quem você não quer pegar do pote 1? É. Você acha que eles estão falando do Corinthians? Não. Tá. Não, que não quer pegar. Não, do Corinthians não tá falando. Claro que tá. Tá. Decido. Não, o Corinthians não tem tradição na Libertadores. O Corinthians não tem tradição na Libertadores. Eles vão estar falando. Eles vão em tradição, ô idiota. O Corinthians é o último time somente. Mas foi uma vez. O Lanús. Desculpa, peraí. Não tem tradição. O Corinthians não tem tradição na Libertadores. É ninguém. Calma, deu um problema. Você falou idiota, nós somos em quatro. Não, temos quatro aqui dentro do estúdio. Então fala, o maior idiota. Vem cá. Vocês concordam comigo? O Corinthians tem tradição de Libertadores, gente? Não, mas é o campeão brasileiro, Motinho. Não, mas não tem tradição. Os caras estão pensando. É triste os caras estão pensando. Os caras estão pensando no Grêmio. Ô, Mota, que você tem um conhecimento muito raso de futebol, então eu vou te explicar. 2012, A tradição da Libertadores, ela fica no passado, bacana. Se a gente for falar de tradição falou. Da Libertadores, o time que mais venceu foi o Independiente. Faz quanto tempo que... Vamos lá, já que você faz uma de futebol. Uma semana que ele ganhou um time. Não, vírgula. Ganhou a Copa Sul-Americana, tô falando de Libertadores. É. Vamos lá, você que é entendido de futebol. Qual foi o último ano que o Independiente venceu uma Libertadores da América? Vamos foi lá, 61. Entendidão. Não, vírgula, pra você ver como o céu tá pago, foi 84. Ah, falou? Falou então, todo mundo que sabe. Não, foi 84 contra o Grêmio, cara. Mas não importa, tem tradição, gente. Vírgula, a tradição fica no passado. Se não jogar bola, não ganha porra nenhuma. A última então não vez vale que o Independiente nada. Venceu uma Copa Libertadores da América, o atual campeão da Copa Sul-Americana, e o maior campeão da Libertadores da América. A última vez que eles ganharam uma Libertadores foi em 84. Então mostra aí que a sua tese é eu furada. Eu acho que o que credencia... Nos últimos 15 anos... não tem time brasileiro mais vitorioso do que o Corinthians. Ou você acha que os caras E quantas Libertadores vocês ganharam? Mas a questão não é essa, ô Jeg. A gente tá falando de Libertadores, não tá falando o título do... Jeg é você, porque a gente tá falando de título geral. A gente tá falando Libertadores. Corinthians não tem Libertadores, tradição nenhuma. Chega lá, ninguém sabe quem é. Vieira, dá aqui o pote 1. Deixa eu ver o pote 1. Ninguém sabe que é Corinthians lá fora, para. Vamos lá, pote 1. Sabe que é você. Sabe, São Paulo sabe. Quando os caras vêem São Paulo, São Paulo a gente não quer pegar. Fala aí, gente. Vocês estão tudo cagando pro mano. Não. Para. Peraí, ô Mota, desculpa, mas assim, o que acontece é o seguinte. Vou falar bobagem. Veja bem. Há times que têm tradição, mas deixaram a tradição lá guardada no passado. Eu acho que o Independiente, eu posso falar que o Independiente pode ter peso, mas não pela tradição. Porque ele tem hoje um bom time, né? Talvez porque ele tenha hoje um bom time, mas não pela frente. Acabou de ser campeão. Porque o Peñarol também... Porque o Peñarol... O Peñarol, ninguém comenta do Peñarol e tem tradição. Ninguém aqui fala, eu tenho medo do Peñarol. A não ser o Palmeiras, que teve um entreveiro com o Peñarol. Mas ninguém chega e fala assim, ah, não quero pegar o Peñarol. Peñarol tem tanta tradição quanto Independente, mas ninguém vê hoje com bons olhos o Peñarol. Porque o Peñarol, a última vez, ele foi vice-campeão contra o Santos. Mas ele, há quanto tempo ele não subia, não aparecia, né? Verdade? Então, eu olhando aqui, eu acho que assim, o Corinthians tem que ser respeitado, mas nem, não é pela questão... Não tá falando de não respeitar. Não, você falou de passar por cima. Tradição, mano. Tradição. O cara, o argentino, você perguntou do argentino. O argentino vai olhar e falar, Corinthians, ah, tá bom. Não, mas assim, talvez o argentino possa olhar dessa maneira pela questão tradição. Mas assim, se for olhar pela questão atual, tem que ter respeito profundo aqui por River. Então, o Boca, porque o Boca ele nunca sai da nunca deixa de ser um time complicado. O bicho papão. Nunca, o Boca papão. Nunca deixa de ser. Ele ninguém quer pegar ele. Ele não vem ganhando, mas meu. Ninguém quer pegar ele. É sempre a bomboneira, sempre tem um árbitro amigo, é aquela história. É. O Grêmio. O River também. O Grêmio não pode descartar, campeão de Libertadores, tradicional. O Atlético Nacional, aí eu já fico mais ou menos em cima do muro, porque desfez o time. Foi desmontado, né? Desfez o time. Eles contrataram agora o técnico do Lanús. Sim. Né? Almirão. É, o Peñarol, sinceramente, meu, só por causa daquela confusão com o Palmeiras. É, o Santos, uma incógnita total. Também não dá pra saber, total. É. O Cruzeiro, ok. Mano Menezes, Brigador, Cruzeiro. Bem equilibrado esse pote 1 aqui, cara. Pote 1 só tem cobra, é meu. Bem equilibrado. E inclusive, Sombra, eu vou explicar pro Mota. Agradece que eu te apoiei aí, ó. Não, mas é fato. É que não, mas você pode explicar sem ofender as pessoas. Você chamar de jumento, você chamar de idiota. É que você fala umas bobagens. Você é porque você quer impor sua opinião. Pra mim, o Corinthians não é nada na Libertadores, pô. Vamos lá. Então, eu novamente jogo o argumento pra que você analise. Olha lá, o idiota também, tá vendo? Não, ouvinte, gente, vamos parar de ofender o Mota chamando de idiota. Vamos chamar de jumento também. Agora eu vou falar sério, porque vocês não respeitam a opinião de ninguém. Não é questão de passar. Que respeita. A questão é passar. É lógico que é. Como é que ele respondeu? Ah, o jumento aí não sabe. Posso terminar? Corinthians é uma porcaria na Libertadores. É nada na América do Sul. Isso mostra que você é um idiota. Ah, choro mesmo. Olha lá, chora aí. Vocês ganharam uma aí, estão falando, estão achando que é o mundo. É o Mundial. Segue o jogo, sem falatório. Calma, um de cada vez. Complementa a mão. Esse tipo de declaração ratifica tudo que a gente acabou de falar a respeito dele até agora. Então, pra mim, você é um jumento que não entende nada também. Pois é, mas isso mostra que eu tenho argumento. O ouvinte que tá no carro, ele pode determinar quem é o jumento e quem é o burro. Então, mas vamos lá. Fazer enquete. Pra mim, você é. Sombra, o negócio é o seguinte, pra passar um pouco de conhecimento pro cidadão aí que não sabe nada. O time que ele tá locado como cabeça de chave, existe um ranking na Conmebol que determina quem vai ser o cabeça de chave. Não é por predileção, seu Mota. Não é quem é mais bonitinho ou quem é menos bonitinho. Existe um ranqueamento, inclusive de participações em Libertadores nos últimos anos e de conquistas dentro do próprio país para que os times possam ser os cabeças de chave. Só como adendo essa informação, passar vergonha no ar. O São Paulo tá na frente do Corinthians, mas é como no ranking. Só que como o São Paulo não disputa Libertadores, então pega pela sequência. Sim. Aqui não é uma disputa São Paulo e Corinthians, nós estamos analisando isoladamente. É o ranking da Conmebol. É o ranking da Conmebol. Então você pega os 8 primeiros do ranking que ganharam direito de disputar Libertadores para compor o pote 1. É que a Conmebol... Inclusive, passar a informação pro Mota, que não sabe, o Independiente, ele tá no pote 2 justamente por ter sido campeão da Sul-Americana. Se ele não tivesse sido campeão da Sul-Americana, ele não estaria no pote 1. Mas se ele não fosse, o que muda isso? Mas o Independiente, ele iria pra Libertadores se não fosse campeão da Sul-Americana? Eu não sei. Não. Não. Não iria. Não. Mas fez um bom futebol, né? Sim. E não pegou um time. Futebol. E não pegou qualquer time. Pegou Flamengo, de Maracanã lotado, de Diego, de Everton Ribeiro. Que vive do cheirinho ultimamente, né? Cheirinho. O Flamengo é outro, ganhou uma vez. E é uma pena que a Libertadores não é organizada pela FIFA, viu, Vieira? Por quê? Porque senão o São Paulo seria convidado por estar na frente do Corinthians, os caras iam arrumar um jeito de colocar o São Paulo lá pra arrumar a vaguinha do São Paulo. Frank. Oi. Com relação aos reforços aí que podem pintar no Coringão ano que vem, já que estamos chegando próximo do Natal aqui, velho, quem seria talvez aí o jogador que você gostaria de ver aí como presente de Natal vestindo a camisa do Coringão pro ano que vem? Ah, os caras estão falando muito no Scarpa, né, mano? Mas é difícil, né? Ainda mais o time não tá devagar nos cofres aí. Mas se você tivesse hoje uma lâmpada mágica e o gênio dissesse, escolha um jogador para colocar no Corinthians ano que vem. Mas dentro da realidade do futebol brasileiro, vamos ver aí. Passa uma dica para a diretoria do Coringão. Cara, só o Scarpa mesmo, que é o único, né? Não tem outro aqui mesmo, na Sul-Americana. Para trazer lá da Europa, dinheiro demais. Aí nós estamos devagar. É, mas eu concordo contigo, cara. O Scarpa cairia como uma luva nesse time do Corinthians. Imagina o meio campo ali com Gabriel, Rodriguinho, Scarpa, Jadson, Romero ou Clayson. E lá na frente o Jô. Ah, mas pega esse meio campo, hein? Mas, mas Scarpa, Hernanes, Jusilei, Cueva e Prato fica mais bonito, hein? Uhum. Não, não fica não. Ah, fica, hein? Condiz mais. Não fica não. Ah, condiz. Imagina o Scarpa jogando, com o brasão de campeão brasileiro, velho. Oh, é outra pegada. Como você fala que combina mais com a camisa do Corinthians? Ele sabe ler, rapaz. Ô! Ô, tem ensino médio completo. Quem? Eu. Você. Aí, para, chupada, eu achamos um! Achamos um! Pô, você ganhou. Você acaba de ganhar um boné Estádio 97 Vista Aérea. Aê, você é um corintiano que tem o primeiro grau completo. Ô, parabéns! Boa. Sombra. Pra você que não sabe, fizeram um estudo recente aí mostrando que o nível do torcedor corintiano, inclusive, pra você que também tá mal informado, é a maior torcida em termos de ensino superior no Brasil. Inclusive, em volume em volume. Não, em volume não, em porcentagem mesmo. É, isso a gente vai debater depois. Em porcentagem mesmo. Em nível superior, a torcida do Corinthians é a que domina o futebol brasileiro. Aí hoje tem muita faculdade de porcaria também. Fala, Frank! Sombra, deixa eu falar. É a primeira vez que eu consegui ligar e consegui falar com vocês aí. Pô, parabéns, cara, ó. Você já. Não tô falando. Tava brincando, mas aproveitando, eu tenho um boné aqui do Estádio 97. Você vai ganhar um boné do Estádio 97. Você sabe que isso é só uma brincadeira. Isso. Mas você ganhou mesmo um boné do Estádio 97 Vista Aérea. Tá bom, Frank? Tá bom. Tem mechan? Tem no McDonald's. Todo dia de clássico no McDonald's. Rapaz, olha aí. Já levou mais um par de vouchers da oferta no McDonald's, hein? Barbie cabelo, então, hein? Que beleza. Quem que você vai levar pra comer esse voucher aí? Minha esposa, né? Ah, sua esposa, qual é o nome dela? Daiane Santos. Ela tá te ouvindo agora ou não? Acho que provavelmente não. O que ela tá fazendo agora? Ah, ela deve estar lá em casa, né? Tá, rapaz, você imagina se de repente não foi um anjo que falou na minha pergunta pra ele onde a mulher dele tá? É. Será que não foi uma mensagem que veio do outro lado do mundo? Liga pra ela agora, ô Frank. Liga agora, cara. Liga agora. Ó, se você ligar, obriga ela. Ela tem celular lá? Tem celular, WhatsApp. Tem lá com aquele tipo FaceTime, essas coisas ou não? Tem. Obriga ela a aparecer assim na tela e mostrar onde ela tá, assim. Não, tá em casa. Para de pilhar o maluco, para. Não, tranquilo. Porque o Vieira, ele faz isso. Eu acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. A falta de confiança que o Vieira tem na própria esposa. Mentira, eu tenho confiança. Ela faz isso. Hã? Ela que não tem em mim. E tá outro, bom, Frank. Ô, Frank, é nossa obrigação aqui abrir o seu olho, cara. Não, jamais, abre o do moto aí. Não, mas não tem mais o que abrir ali, viu? A questão viu? É que a gente tá tentando fechar, mas aquilo ali é uma persiana que não desce mais, cara. É o famoso olho de Tandera, não fecha mais. Não fecha mais, não. O Frank, retire o seu prêmio aqui. Você pode vir entre quinta e sexta na energia? Quinta e sexta, posso? Ô, deixa eu falar que esse é o primeiro ano que eu ouço vocês aí, viu? Pô, legal. Por onde, cara, você andou todo esse tempo? Que isso, perdeu tempo na sua vida, cara. Agora é hora de te descontar, né? E com certeza, todo dia aqui, das 5h30 até as 8h, aqui ligado em vocês aí direto. Ô, mano, acompanha você na Fox também, viu? Boa. Obrigado, tudo, Frank. Valeu pela audiência, meu. Obrigadão. É, ele te acompanha lá há 18 anos já, mano. Nem tanto, não tô há tanto tempo. Ô, Frank, mas essa é uma das coisas. Eu fico muito feliz quando os ouvintes falam que ouvem a gente. Eu tô aqui me tremendo de nervoso. Fica calmo. Relaxa. Mas eu fico feliz quando os ouvintes dizem, poxa, eu ouço há 15, 16, 18 anos, etc. Sim. e tal. Mas eu fico mais feliz ainda quando o ouvinte fala assim, eu sou ouvinte recente. É legal. Porque é a renovação. É, a nova geração. É a continuidade, é o crescimento, você entendeu? Isso é muito legal. Muito obrigado, viu, Frank? Você um boné merecidíssimo pra você. Falou. E vou te falar, viu, Frank? Na audiência... Oi, diga, Frank. Qual o número daí? Antes da... 1439, nono andar. 39, nono andar. Não, 1439. Tá bom. É perto da estação que treinou o MASP, tá bom? Tá bom. Falou, valeu, irmão, obrigado pela audiência. Aí. Falou, bom Natal, valeu. Feliz Natal. Frank. Valeu, cara, obrigado. Falou. É, mas, Sombra, eu vou te falar a real, cara. Agora que eu tô na TV também aí, o Benja, cara. Mas quando eu sou abordado, que a galera vem, pô, mano, não sei o quê. Vou te falar, cara, que 60%, até mais, cara, é referente ao Estádio 97. Pô, eu vou te audiência falar. Hoje no rádio, claro, que agora com a internet também aí, com a transmissão, claro, aí pelo site, a galera acaba reconhecendo também justamente por isso. Mas, cara, a audiência do Estádio 97 é absurda, cara. É absurdo. A gente muitas vezes não tem noção do que representa aí o estádio no trânsito de São Paulo, principalmente no trânsito, porque o nosso maior foco são as pessoas que estão saindo do trabalho, as pessoas que estão voltando para casa. E, cara, é absurda a audiência. Taxista, todo motorista de Uber que eu entro, não tem um, cara. Às vezes aí eu tô voltando aqui pro aeroporto, eu pego o pessoal aí em São Paulo de manhã, geralmente na segunda-feira cedo, praticamente de madrugada. Às vezes as pessoas me recebem, ó, mano, você é humano? Pô, é engraçado, porque as pessoas aí, pelo fato de você trabalhar em rádio, às vezes você fala, pô, a pessoa não conhece, claro, a pessoa já deve ter ouvido, mas não associa com a fisionomia. Mas o que a galera conhece e reconhece o nosso trabalho, cara, não tá escrito. Muito obrigado a todos. Olha, legal pra caramba. E até em respeito aos ouvintes e pelo crescimento do estádio, contínuo do Estádio 97, nós estamos passando por um período de reformas imensas aqui dentro da Energia 97. Sim. Nós estamos num estúdio auxiliar, que nem é feito para transmissão de programas desse gênero. Estamos no puxadinho. Tá bom. E a gente tá fazendo uma reforma geral nos estúdios principais da Energia. A coisa vem bonita, cara. Para depois você poder acompanhar também online com uma qualidade legal, maravilhosa. E, assim, de feio só vamos falar nós. Mas, por exemplo, isso que eu valorizo muito no Domênico. O Domênico, você vê um cara que ele tá aqui logo cedo, ele trabalha, ele faz aí o morde-a-sopra, ele passa durante o dia, e à noite ele tá aqui fazendo com a gente, a voz padrão da Energia 97. Mas ele, até pra colaborar, ele agora nesse período, ele vai fazer uma plástica. Mentira. Porque, fazendo, agora vai ter tanta qualidade de vídeo nas transmissões da Energia em 2018, que ele quer estar mais bonitinho, mas ele foi fazer peeling, ele tá fazendo limpeza de pele, e diz que vai fazer plástica também. Um abraço aí pra doutora Luciana Pepino aí, que fez uma permuta aí. Doutora Luciana Pepino, uma grande cirurgiã. Ele vai fazer bochecha também, vai tirar bochecha, sabe? Não, tem um negócio de fio, né, que eles põem no rosto. Puxa, dá aquela puxada, botox. Aplicação de botox. E tem uma aplicação de injeção que bota nos lábios. Colágeno. Ele falou que, assim, ó, ele não gosta, porque ele falou que ele tem medo de fazer implante porque dói. Então ele vai adotar a peruca mesmo a partir daí. É verdade. Assim. Fica igual o Mauro Beck. Diz que não vai pintar, mas vai pôr peruca. Diz que é uma peruca que você vai deixando ela meio grisalha pra acompanhar o tempo. É igual do Mauro também, assim. Do Mauro Beth peruquinha. Eu falei, mas você não prefere aquele acaju que o Ben já pinta? Não. Aí ele falou assim: não, eu quero deixar uma coisa mais natural. Ô, mano, o que que tá acontecendo? O Ben tá cada vez mais acaju, hein, velho? É o sol do Rio de Janeiro, né? Já junta a tonalidade da cor que ele usa, que é aquele castanho meio claro, porque ele quer ser aquele velho tiozão, né? É o tio da Fanta, lembra? É aquele velho sarado, aquele velho que é meio aloeirado. Aí já junta também com o sol intenso do Rio de Janeiro. Nossa, aqui tá um calor desgraçado. Engraçado também, tem um sol pra cada um aqui. O cabelo então dele, já junta o útil ao agradável, cara. E o Benjamin, ele faz aquela composição de cores. Ele pega sempre a sobra, porque não vale a pena ele abrir uma bisnaga de tinta, né? Só pra pintar o cabelo dele, porque você joga fora, você usa ali, dura um faz ano, aquela né? mistura, depois joga fora. Se durasse ainda tudo bem, o problema é que não dura, porque você abriu, tem que usar. Então o Benjamin, ele pega aquela sobra do salão. O sonho do Benji é ser tipo... Hora é ruivo, hora é loiro... Nossa, ele tá ficando... Claro, o cabelo tá ficando laranja. Ele tá com o cabelo, Marcão, tipo aquele cara que ficava atrás nas entrevistas, sabe? O Foca. Ele tá com a cor do Foca. Mas ensina ele que quando ele for lá... Quando ele for fazer as tinturas dele, que eu não sei se ele vai no salão de beleza dele lá. Vai. Mas ele não quer gastar. Eu não sei se de repente ele não marca, olha, tanto dessa tinta, tanto da outra, a composição e o número da marca. Pra não perder, porque às vezes você erra o número. Muda a cor. E pode dar problema. E pode dar problema. É verdade. Não é não? O Benjamin daqui a pouco ele vai me lembrar o Trump, cara. O Trump careca. Ah, só falta, mano, só falta ele tomar sol naquelas máquinas lá pra ficar laranja, sabe? Jet bronze. Tomar um jet bronze. Aquela cor de cenoura. Não? E o olho, né? Fica de outra cor, porque eles colocam aquele negócio no olho. Óculos, assim. Fica branco o olho. Ah, meu Deus do céu. Mano Cover. Diga, Sombra. Você sabia que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção do mercado, mano? Opa, sabia sim, Sombra. E, ó, ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores da Ford têm pra você, Sombra. Então, ó, se liga, mano. Troca de filtro, troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou 3 parcelas de R$ 59,00, já com a mão de obra incluída. É isso mesmo. Apenas 3 parcelas de R$ 59,00. Nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível, mano. Ah, olha aí, Sombra, e mais, hein, ó. Confira também as ofertas para troca de amortecedores e jogo de pastilha de freio. Boa! Então passe no distribuidor Ford e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Boa. Pintou mais alguma informação aí que a gente não passou, mano? Ou tem, ou tá tudo nos conformes? Isso, ó. Posso diga, falar uma aqui? Fala, moto. Diz fala que fala. O Diego Souza. É que eu nunca peço pra você, você disse que não tem nada. Não, então, é, o Diego Souza tá bem perto de São Paulo mesmo, viu? Diz que ele conversou aí com o São Paulo. Ah, é? Com o São Paulo estaria tudo pediu, certo. Né? E que agora o São Paulo tá conversando com o Sport lá e que as coisas estão encaminhando bem, viu? Então, de repente, notícia realmente... Notícia recente essa aí? Sim, sim, saindo agora. Ah, é? É, então, de repente, o Diego Souza pode estar realmente próximo de São Paulo mesmo. Mas tem um rapaz aqui, um ouvinte aqui, o Ronaldo Norato. É. Deixa eu ver aqui. Pô, Ronaldo, você tem 2 seguidores? Caramba. É, dizendo que acabou de acertar salário com o Tricolor, agora só depende do Sport aceitar, que tá não mesmo. Será muito difícil, pois eles devem para nós. É, é sempre, mas o Sport vem sendo complicado aí, né? Aliás, o Sport que dispensou o Oswaldo e o Wesley, né? Ah, é? Sim. Porque a gente sempre fala de jogador que sai do São Paulo e se dá bem nos outros. Vamos falar também dos jogadores que saem do São Paulo e não se dá bem. Né? O Oswaldo, né? O senhor Wesley. E se for lembrar, tem vários aí. Tem vários, né? O Maicon, que hoje é banco do Grêmio. Aliás, qual clube vai querer contratar o Maicon depois que ele sair do Grêmio? Uma vez que ele cobra na justiça o fato de jogar aos domingos e adicionar o noturno. Será que o clube agora vai poder pôr no contrato? É, falando assim, ó. O dia que pode jogar. É, o dia que tá no contrato. Isso aí, né, cara? Será, mano? Então, Motinha, é complicado, cara. Eu acho que tem que ter uma legislação paralela e específica para definir o que é a profissão de jogador de futebol. Já que todo mundo fala, não pode comparar a profissão de jogador de futebol com nenhuma outra, então, eu acho que tem que ter algumas leis e regras para que os clubes também não se prejudiquem. Ué, porque senão... Isso vai ser absurdo. Isso a daí, partir cara. Do ano que vem, os clubes vão falar assim, ó, Dona Globo, a gente não vai jogar mais domingo, não. Ué, se os caras começarem a ganhar, absurdo, Mota? Os caras vão falar, a gente não vai jogar mais domingo porque a gente vai ter que pagar pro jogador. Mas, ou então coloca também, no contrato. Sabe que é complicado também, Motinha? Se a gente parar pra analisar, antigamente os jogadores eles faziam um pacto com o clube de receber lá, vai, dos 100% dos salários, colocavam 30% em carteira e 70% como direito de imagem. Era bom pro clube e era bom pro jogador. Lógico, os dois ganhavam. Porque aí o jogador ele não pagava uma tributação tão alta e o clube também não, porque todo mundo sabe que quando você registra um funcionário, praticamente você tem que pagar o dobro do salário, metade são encargos, sim. Enfim. O jogador também não é diferente. Então, era bom pro clube e era bom pro jogador. Eis que, quando os jogadores saíam do clube, eles colocavam o clube no pau pedindo retroativo de depósito de FGTS, de uma série de coisas que estavam atrelados ao CLT. E eles tinham feito um acordo, contrato, né? Pois é, eles tinham feito um acordo de que ele receberia 70% por fora. Quando você recebe 70% por fora, teoricamente você já está abrindo mão de determinadas situações. Lógico. Inclusive fundo de garantia e coisa do tipo. O jogador saía do clube e colocava isso e colocava no pau. E muitos juízes começavam a entender que esse direito de imagem era parte integrante de salário. Abriu-se um precedente e hoje, praticamente todos os clubes, eles não têm mais esse vínculo de direito de imagem. É tudo registrado em carteira, justamente pela trolha que eles tomavam quando o jogador saiu do clube. Porque ao invés de você pagar aí, diluído no tempo de contrato aí, os encargos que você deveria pagar, você tinha que pagar tudo isso numa porrada só. Até que a gente não vê tanto, né, mais hoje, né, mano? É difícil. Antigamente você via muito, né? É jogador saiu do clube, tá processando o clube, quer ganhar um extra. Ô, mano, eu tô vendo aqui matéria aqui, o tweet do André Hernan. Dizendo que o Roberto Andrade garantiu o Cássio por mais 2 anos. O contrato já tá batido, vai assinar dia 5 de janeiro. Então, Sombra, não só o Cássio, mas o Fagner também e o Camacho. São 3 jogadores aí que já estavam apalavrados com o Corinthians aí para assinar um novo vínculo. Mas, infelizmente, agora pelo recesso da CBF aí, estavam impedidos de protocolar um novo contrato. Certo. Então, eles estão esperando aí o começo do ano agora em janeiro, mas não só o Cássio, como o Fagner e o Camacho também. E tem mais uma notícia, Sombra, que é até um pouco curiosa. O Ministério Público, ele manteve a decisão que ele já decretou há alguns anos aí de torcida única no estado de São Paulo quando houver clássicos. Eu ia falar isso agora, mano. Isso e polêmico, tem mais uma informação aí que é, não sei se é até curiosa ou se é pra gente até se espantar. A Ponte Preta foi atrelada também nesse artigo, Sombra. Ou seja, a Ponte Preta também quando vier pra São Paulo, eles não virão. Os torcedores da Ponte não poderão vir. Assim como os torcedores de São Paulo não poderão acessar o Moisés Lucarelli quando houver um jogo contra a Ponte Preta. Mas isso é um absurdo, hein, mano? A Ponte Preta entrou nesse veto. Isso é um absurdo, isso é sinal atestado de incompetência, Polícia Militar, Ministério Público, fala assim, ó, a gente não é capaz de fazer um evento para duas torcidas em São Paulo. Isso é um absurdo, é ridículo. E isso vai acontecer também no derby lá em Campinas, né, mano? Sim, os também torcedores Guarani aqui da capital paulista não podem ir para lá. E Guarani e Ponte também aí vão ter que jogar com uma torcida só. Ô, mano. Eu acho feio, né, cara? Porque por mais que tenham pessoas agora que defendam e falam, ah, mas pô, diminuiu o número de mortes, acaba, e coisas dá do uma... tipo... Não, mas diminui naquelas, né, Vieira? Porque o cara que sai de casa pré-disposto a matar alguém, ele não precisa entrar no estádio pra fazer isso. Ele, é um detalhe. Como é que chama o cara aquela não vai avenida, pra assistir mano? O jogo. Desculpa, qual como avenida? É que chama aquela avenida, mano, que toda hora tem briga aqui? Inajar. Inajar de Souza. É torcida única e os caras se pegam na porrada toda mas, vez naquela avenida, cara. Mas é que tal, então, o vagabundo, ele vai pro jogo de qualquer forma. Claro. E sobre o Palmeiras, ó... Torcedor do Palmeiras, aquela história do Rafinha morreu, viu? O Bayern não liberou o Rafinha. Rafinha continua no Bayern de Munique, tá? Então quem tinha esperança aí de Rafinha, principalmente o torcedor do Palmeiras, sim, né? Pelos valores envolvidos, foi, né? Só foi eles. Acho que só o Palmeiras só é que Palmeiras, falava de Rafinha. Não, o Cruzeiro falava de Rafinha também. Tanto que agora eles estão querendo nossa, como contra... o moto é limitado de informação, para, né? Mas o Cruzeiro... O Cruzeiro, né? Para, o Cruzeiro tem dinheiro pra pagar o Hudson, gente, para! É, mas o campeão da Copa do Brasil. Ah, mas o que que tem, mano? A gente não ganha, acho que eu nunca ganhei isso aí. Mas não tem dinheiro, ó, nossa, ó, campeão de kart, ó. Nossa, eu não ganhei o título de kart. O Rafinha, será que ele tá arrependido, Mota, de não trocar Munique pela Barra Funda? Tá demais. Mãe. Nossa, tá demais. São Paulo, ele falou, nossa, vou jogar na Barra Funda. Imagina na avenida lá em Munique. Aí ele imagina ele subindo a Turiaçu às 6:30 da tarde. Né? Toda lagada. Tudo parado. É olha, o Zé Fontinha, número 1 aqui. Qual? Gold? É o Platinum, Gold, aquele Gold ou aquele, Silver. Ele é muito rico. Ah, tá. Muito então rico. É o Platinum. E o Platinum? Também esse é rico também. É, também. Tá dizendo que o São Paulo também está atrás do Rafinha, mas eu não tenho dúvida que na hora H, São Paulo vai chegar e vai falar o seguinte, ele pediu um salário muito alto, nos assustamos com a pedida. Não, até porque vem de encontro com a informação que você deu. O São Paulo não vai contratar ninguém porque vai ter que pagar o Hernanes e o Prato. Sim. Aí vai atrás do cara para. Que tá no bairro. Não, a questão do Rafinha... Eu também quero uma Ferrari, não, eu vou lá e gente, falo, ó... Não vai contratar no sentido de pagar por direitos econômicos. Sim. O Rafinha, ele viria... Livre por questão de encerramento de contrato. Mas o problema é o salário. Você tá louco. Só Paulo salário. Deve chegar. Eu gostaria de ter o Rafinha, porque o Rafinha é bola. Lógico, sim, é bom jogador. Jogador. O Rafinha é bola. Oh, e tem uma notícia aqui, ó, mano. Não sei se você tá sabendo aí no Rio. Sim, diga aí. Romário disse que vai concorrer à presidência da CBF. Porque o Marco Paulo Del Nero foi suspenso pela FIFA por 90 dias, né? Diz que pode ter uma eleição e o Romário falou que vai concorrer. Você acha que ele tem chance, mano? Olha, Motinha, todo mundo sabe que eleição na CBF, você precisa ter aí os caras das federações ali na tua mão. Porque quem vota não é o povo, né? São os representantes das federações aí de cada estado. Eu acho, sinceramente, que o Romário não teria chances, não. O Romário, ele vem fazendo um bom papel como político. Ele tem aí, claro, como qualquer outro político ou ser humano, os seus erros e acertos. Mas eu acho que ele vem batendo forte aí em determinados casos aí que eu acho que merecem um pouco de atenção, sim. É, seria um bom candidato. Imagina o Romário na CBF, velho, tentando levantar lá aquele tapete, abrir aquela caixa de Pandora. Nossa! Cara, que absurdo. Não tem nada mais escroto, cara, do que essa situação. Motinha, o Brasil vai jogar a Copa em 2018 e o presidente da CBF não pode assistir porque ele corre o risco de ser preso, cara. Meu, ridículo, né? É absurdo, é tosco, cara. O ex-presidente da CBF tá cumprindo prisão domiciliar em Nova York. Não, e agora pro Del Nero começou a pegar porque ele foi citado lá né? O julgamento lá do Marinho não termina? Não, não termina ainda. Não termina esse julgamento? Então, por isso que ele tá suspenso, porque ele foi citado lá, né? Sim. Então, aí a FIFA suspendeu ele 90 dias. Ele falou que era um absurdo a FIFA suspender ele 90 dias. Véio. Pô, como assim, velho? Brincadeira, né? Não acaba nunca. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento de McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Vamos aos ouvintes, agora no momento sem parar, são 3 ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer, aproveite as suas férias com o Sem Parar. Compre o seu Sem Parar no site semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Asdrúbal! Eu tinha uma galinha aí que eu chamava de mano. No pro inferno. Dia veio o Romero e comeu a galinha mano. Galinha mano, galinha mano. Encontrei soltando o Pacaembu. Pacaembu, galinha mano, forçada. Galinha mano, ele comeu em Nova Iguaçu. Pô, aqui lá ele comeu? Ah! A galinha que eu comi. Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Félix? Ô, Félix, é o Eustáquio? Exato. Ah, é verdade. Olha aí, Félix José Eustáquio é corintiano, não é isso? Esse é o recorde dele. É isso aí, é nóis. Exato, já temos a tua ficha, então não vai perguntar bairro, não vai perguntar idade, não vai perguntar nada pra você. Quer mandar um abraço? É, tipo em quadro, quando você é manjado pelos polícia, você de novo, né? É, o cara já tipo vai. Ei, Marcão, mas você foi... Vocês têm um ranking, você e o teu irmão tem um ranking em quadro? Não, eu fiquei chateado esses dias aqui, ô Sombra. Por quê? Meu primo tava tirando o carro da garagem, tava saindo com a minha tia, né? Aí, tipo, ele, mano, ele abriu o vidro do carro, ele rachando o bico, mano. Aí eu falei, que foi, mano? Ele falou, mano, minha mãe falou, mano, tira rápido o carro da garagem, tá descendo um cara suspeito, era eu, velho. Minha tia, velho. Eu fiquei chateado, velho, na moral. Você ficou chateado? Na moral, minha própria família, velho. Minha própria família, caramba, cara. Marco. Falei, pô, mano, que situação, irmão. Eu com essa cara de bom moço aqui, mano. É um menino de família, né? Você acredita, mas Félix? Mas eu sei que o teu primo ainda falou assim, parece o Maurício, né, mãe? Ai, pô, não falou parece o Marcos, falou parece o Maurício. Pô, não tava nem frio, porque quando tá frio, você ainda mete aquela touca, mete uma blusa, pá, não sei o que, de cara. Mas, ó, limpa, eu vou falar uma coisa pra vocês, inclusive vocês ouvintes mais novos. Quando esses dois aqui desembarcaram na Energia 97 há 17 anos atrás, eu vou contar um negócio pra vocês. Ô, amigão, abaixa o volume do teu rádio, por favor. Liga tanto, você não aprendeu ainda, Viva ô Zé? Voz, Gustavo? Viva voz. É que eu tô no carro, mano. Então. Quando você chegar em casa, você liga. Ligou 500 vezes, velho. É. Depois você escuta no replay. Legal, não está preocupado. Chuva, tá um barulho do caramba, mas vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, mas aí... É, esses dois, quando desembarcaram aqui na Energia 97, em 2000, os dois chegaram. E um agasalho da Independente de gorro na cabeça. Parece o Floquinho, que você não via os olhos. E o outro com o agasalho da Gaviões e também boné, e não dava pra ver nada, gorro. Não era boné, era gorro também. Mas, boa, esses dois aí cruzando a rua, se eu tô tirando o carro, mas nem fecha o portão, vai embora, tira tudo. Mas você se assusta com qualquer coisa também. Qualquer coisa, vocês têm noção de como que vocês eram? Mano, você sabe, tipo, vai, mano. Tipo, acabou de sair da fundação, casa. É, você sabe disso, Marcão. Febem, vai, mano. Você andava na rua, era Febem pura, vai. O pior é que o mano tinha o bigodinho também. É. Lá na Vila Maria, aí, esse daí é o perfil padrão, velho. Certo. O Ricardo Almeida da Vila Maria dita essa moda, irmão. É, moletom de vaca, lembra? Moletom de vaca dele. Bobojaco, mano. Bobojaco. Bobojaco. Você ainda tem bobojaco, mano? Tem, opa, eu uso pra andar de moto. Ah, é? Mas no Rio? Opa. Mas no Rio você usa bobojaco ou não? É, eu uso muitas vezes aqui até com relação ao calor. Eu tiro o forro interno e ando só com a parte externa. Mas você tem um bobojaco North Face, é isso? É top. É outra pegada. Ele coloca o bobojaco dele por cima do colete à prova de balas agora. É danada. Aqui é CR, eu sou o cachorro louco. Sei. É California Racing, né? É a marca dos cachorro louco, né? Era, né, mano? Agora você não é mais. Mas temos muitos ouvintes CR. É, CR é pra nada, água, com certeza. Ou pra caramba. Fato. Muitos estão aí ouvindo o estádio. Lá dos cara da hora, e tem que durar, viu? Porque não é não? Opa. Quebrando retrovisor, os cachorros. O Eustáquio. Fala, Sombra. O que você ligou aí pra falar, cara? Você é corintiano, né? Ó, por exemplo, o Félix, ele ligou antes do Mundial, mas ele não ligou depois. Tá faltando o Chupa Vieira. Chupa Vieira. Vai, trouxa. Vocês estão judiando o Vieira. Se mandar você pular do penhasco, você pula também? Não, mas o chupão pra você, ai, ai, e uma informação, uma informação do Grêmio, ele tá, o Grêmio tá liberando o Edilson pra conversar com o Cruzeiro, ô Vieira. Eu vi isso aí, cara. Na realidade, é a imprensa mineira que falou isso aí, né? E só que por parte da diretoria do Grêmio, falou que não tem nada certo, que o Cruzeiro ainda não procurou o Grêmio pra falar sobre o Edilson, até porque ele tem contrato vigente com o Grêmio. Mas peraí, se disse que libera... Libera pra conversar. Eu falei pro Vieira. Libera pra conversar, que tipo assim... A tua mulher, o vizinho vem lá e fala, posso falar com a tua mulher? Pensei que ele te agradava, né? O diretor de futebol deu a seguinte informação. A gente não pode proibir ninguém de ouvir. Deixa o cara lá ouvir. Pode sim. Pode ser funcionário. Pode sim. Pode proibir, porque mesmo porque se o cara for direto no jogador, você aciona o clube na FIFA. É lógico, se ele tem contrato aqui, não quero negociá-lo. Primeiro você conversa com o clube, se eu não autorizo conversar com ele. Agora, o Grêmio, você é frouxo. O Grêmio você é frouxo, tá vendo mais uma vez. Futebol, você seria frouxo. Eu falei pra ele isso, o Marcão, eu falei pra ele isso na minha sala, ele falou, imagina, eu falei, é absurdo, Vieira. Ninguém, é a mesma se coisa você quer o jogador, não tem que conversar com o vizinho. Você quer, você paga, senão você não tem que conversar, mas você libera tua mulher pra conversar com o vizinho. O vizinho só de toalha fala assim, ô, sua mulher pode vir aqui, né, de lá fazer arroz. O cara lá de toalha é assim, né? Dando aquela seta pra esquerda. Agora, você é frouxo tem que mesmo, pagar, véio. Aí é que tá, se quiser levar, tem que pagar. Nossa, você é uma... Não tem essa. Não, você é uma menina. Tá bom, né? Isso pra mim soou como tipo, ó... Tá, não quero mais. Não queremos mais. Eu também se pintar uma proposta bacana, leva. Ah, se fosse barriga de cadela, assim, eu ia embora. Eu também entendi assim. Eu acho que a diretoria do Grêmio não é... É o desmanche, hein, mano? Não é desmanche, cara. Eu até não, porque... É a mesma coisa até pra minha sala. Porque já começou lá na agora. Final. O Luan desmanchou que nem manteiga. Não, até porque ele tem o lateral direito agora, que tá começando agora, que tá jogando bem, que chama Léo Moura. Aquele menino, Léo Moura. É um menino. Mas como é aquele lá da base, lá? Como que chama, RG? Garotinho. Aquele lá da base, lá, o garotinho? O tio corre pela direita. Mas isso não reflete, Vieira. Isso não reflete a frustração dos jogadores, cara, de defender um time que nem o Grêmio, que não tem camisa. Cara. Não, não tem. Jogar de colete, então, velho. Então, eu jogo de colete, eu tenho o mesmo número de Libertadores que você. E se mundial, eu jogasse mundial, tinha 20 Libertadores. Dá um F5 aí, Mota. Dá um F5. Acabou a Libertadores, agora teve o Mundial. O que aconteceu no Mundial? Eu vou pro Tetra da Libertadores. Vai. Tetra. Ô, Félix. Fala aí, meu. Quem que você acha que o Corinthians precisa pra Libertadores aí? Pra entrar forte na Libertadores? Então, Moti, acho que assim, um lateral vai ser obrigatório, né? Que já a gente tá perdendo a Arana. É. E uma pergunta que eu queria até fazer pro Mano aí, se ele sabe de alguma coisa do Arrascaeta no Corinthians. Tem um amigo meu, Rodrigo Capivara, aqui. Perguntou o que o Mano acha aí dessa... Roberto Capivara. Mas peraí, o Capivara diz que há uma negociação, é isso? Ele é o Zé Fontinha? Ele é seu Zé Fontinha? Esse aí, quem que é? O carcereiro ou o Félix? O Arrascaeta seria uma boa, cara. É um jogador que me agrada sim. Mas entre ele e o Scarpa, eu ainda ficaria com o Gustavo Scarpa. Se tivesse a possibilidade de contratar um dos dois, eu contrataria o Gustavo Scarpa. Eu acho que ele tem mais recurso. Mano, os caras estão achando que o Scarpa é que é o Maradona. Estão pedindo 200 jogadores em troca do Scarpa, mano. Mas é que tá, o Félix. Eu acho que o Gustavo Scarpa, cara, é uma das moedas de troca hoje mais valorizadas do futebol brasileiro. O Fluminense, como ele não pode receber grana, porque pode haver o bloqueio judicial lá do dinheiro, pro Fluminense é mais vantagem aí pegar jogadores nessa troca. E como todo mundo tá atrás do Gustavo Scarpa, eles vão usar o que eles têm aí de melhor para poder barganhar. Mas o Scarpa cairia como uma luva no time do Corinthians. E fora trazer reforços, o Félix, eu acho que o Corinthians tem que se preocupar em tentar renovar vínculo aí de jogadores que lá estão. Por exemplo, o Sombra falou agora aí de alguns jogadores, aí eu citei outros também. O Sombra falou aí do Fagner, eu falei do Cássio, eu falei do Camacho também, enfim. O Balbuena também é um outro jogador que a diretoria do Corinthians aí já está sentando para tentar negociar aí uma extensão contratual. Porque a chance de pintar a proposta pelo Balbuena agora nessa próxima janela também é grande, hein, cara? O Balbuena jogou o fino da bola esse ano, não jogou, não? Sim, jogou muito. Ele cresceu muito nesse último ano aí no quesito futebol, né? Uhum. E acho que é o que você falou, quando tem que se preocupar em manter mais o time, tem que contratar, é lógico, até porque já perdemos a Arana, mas eu acho que manter o time também é uma das prioridades, né? Tentar manter o time, até porque o time... Foi bem no primeiro turno do Brasileirão, ganhou o Paulista, deu uma caída depois, mas acho que uma caída até normal. Mas eu acho que o ideal do Corinthians aí é manter o time para poder ter uma base boa e disputar Libertadores aí, pelo menos com um pouco mais de chance, né, de título. Né? E na sua opinião, quem o Corinthians não pode perder de jeito nenhum? Ah, eu acho que de todos aí, eu acho que a gente tinha ouvido falar o Arana, acho que o Arana podia ter saído, mas é difícil segurar, né? Até porque a grana é boa, o Corinthians está precisando de dinheiro. Mas eu acho que ali é o Gabriel no meio de campo, eu acho que é um moleque que representou, tem que manter o Gabriel. Zagueiro Balbuena, né? Que eu acho que também tem que ser mantido. E o Jô, acho que o Jô veio na desconfiança, eu mesmo fui um que achei que foi uma contratação aí errada, equivocada. Mas o Jô mostrou que realmente evoluiu muito, né, no quesito futebol. E acho que ele também é um dos caras que o Corinthians não pode perder, até porque, como o Motinha falou, não tem centroavante, né? Por exemplo, São Paulo, se perder o Prato, vai trazer quem, né, de centroavante? Então, eu acho que o Corinthians tem que tentar manter o Jô aí, pelo menos. Ah, parece que teve uma proposta da China, mas ele recusou e disse que vai ficar no Corinthians, né? Tá certo. Ô, Eustáquio, Feliz Natal, ótimo ano novo pra você. Deixa boas seu festas. E-mail, porque você ganhou um sticker do Sem Parar, cara. Ah, maravilha, maravilha. Qual que é o seu e-mail? É Félix. Ponto Eustáquio. Tá. 96. Arroba gmail.com. Boa, você pode retirar aqui, ó. Vem aí, olha. Vem até sexta que você já retira o seu. Aí você vai ligar lá na central do Sem Parar, vai ativar e já vai poder usar aí pra fim de ano, cara. Maravilha, maravilha. Já tenho tempo para parar, mas vou aí buscar o... Ah, já tem? Aí. Já. Mas vem buscar, porque você pode ir lá para um amigo. Aí o amigo vai fazer uso desse sem parar com R$50 já de presentão, crédito. Presentão, hein, velho? Presente maravilha. Bom. Tá bom? Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Parabéns, ganhou também um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Feliz Natal, ótimo ano novo. Feliz Natal para você, chamando a para trabalho rapidinho, sombra. Pro Igor Mendonça, parceiro. Pro Max do TPT, Pedrão e pro meu irmão Fernando aí. Um abraço aí pra todos. Cara de quadrilha, hein, Marcão? Beleza. Pro Marcos do CDP. O Mendonça é quadrilheiro, né? Não, é Marcos do CDP. O que é? Marcos do CDP, você falou? TPT é o Templo Espírita aí que ele trabalha. Acho que a gente entendeu. É de pessoa. CDP. O que é CDP? Explica, Marcos. Centro de Detenção Provisória. Ah. Templo Espírita do Pataquiria. Tem mulher aí com você no carro? Tem, minha mulher tá aqui, minha mulher e meu filho. Cara. Foi sequestro, grita, amiga. É. Se for sequestro, grita, grita. Ela é São Paulina, é banda. Puxa o freio de mão, puxa o freio de mão, amiga. Já vimos aí quem que conduz a família, né? O teu moleque, ô Félix, é o quê? É corintiano. Tem certeza? Boa. Mini marginal. Ah, daqui a pouco ele entra na escola, ele começa a estudar e ele muda. É. O Ué tem 17 anos e já ganhou título banco. Mais que o Rogério Ceni, mano. Ah, já. Boa, isso mesmo. O Rogério Ceni tem mais história que o Corinthians, filhão. Você tá de brincadeira aí, ô Stack. Ah, e por falar em Rogério, vocês viram a entrevista dele com o Benjamin? Não. É, o Rogério disse, Sombra, que montou esse time de São Paulo aí no começo do ano com R$600 mil. E ele disse que o responsável pela vinda do Hernanes pro São Paulo foi ele, que não foi o Pinotti, não. Olha, o que eu fiquei sabendo... O que eu fiquei sabendo é que não confere com a verdade, mas não vamos trabalhar isso também como uma polêmica, né? É. O que não confere com a verdade? A vinda do Hernanes. Ele disse que ele que ligou pro Hernanes. É, que ele teria pedido, teria conversado com o Hernanes, né, mano? Você acredita em quem, Mota? Na diretoria ou no Rogério? Velho, eu não acredito na diretoria, não, velho. E no Rogério? Acredito mais nele. É. Mas posso falar? Pode falar que foi... Mas disse que, assim, o que ele falou é que ele ligou... Combinou e tal, chegou lá, a diretora falou, não, nem ferrando. Quando ele saiu, um dia depois, eles fecharam com o Hernanes. Não sei, porque o Hernanes, ele foi fechado aos 48 do segundo tempo. É, quase fechamos a janela. Mas disse que a ideia foi do Rogério. Desculpa, mas pera, desculpa, com todo o respeito ao mito Rogério Ceni, etc e tal, que devemos todo o respeito do mundo ao maior ídolo da história de São Paulo Futebol Clube. É uma grande ideia, assim, é uma grande luz você falar assim, nossa, precisamos trazer o Hernanes? Não, porque ele quem sabia... É que... nossa, vou agora... Ué, mas... Einstein! Não, teve mas... a luz! Tragamos o Hernanes! Na situação que você tá, você fala assim, por que que... Ele devia saber da situação do Hernanes e falou, vamos tentar o Hernanes? Mas na moral, gente, ué, o cara o Hernanes, não pode falar isso? O Hernanes é um grande jogador. A diretoria mas assim... não pensa nisso, você mesmo fala, a diretoria não pensa nada disso. Hã? A diretoria não se planeja. Não, eu acho que eles são incompetentes. Então, mas de repente o técnico falou assim, ó, eu sou amigo do Hernanes, eu tô sabendo da situação dele. Ou conversei, ou com alguém falou, eu vou lá, vou ligar pro Hernanes. E aí? Foi lá, ligou, falou pra diretoria. A diretoria falou, gente, sem chance, não temos chance de trazer. Cara, mas na moral, o Hernanes é um grande jogador, mas assim, foi uma jogada arriscadíssima trazer o Hernanes, cara. Um investimento pesado pra um jogador que tava meio que jogando na segunda divisão da China lá, ou time B da China, não sei. E investir desse jeito. E quem diria que o Hernanes ia render o que rendeu, hein, cara? Na moral... Olha, na boa, acho que tem coisas. Mas foi no desespero. Eu acho, cara, que tem coisas que assumir a paternidade, eu acho que é uma bobagem. Porque, assim, tem coisas que são tão óbvias. Há quantos anos... há muito tempo que o São Paulo conversa com o Hernanes. Toda hora, alguém liga do São Paulo pro Hernanes pra ele vir jogar no São Paulo. É uma das coisas mais óbvias. É você tentar trazer o Hernanes, como era tentar trazer o Kaká, como sim, era tentar trazer o Lucas, como é tentar... Então, por exemplo, ó, agora o Lucas não vem, tá? Não, mas eu não agora acho alguém precisa méritos, vamos supor que no meio ter do... falado isso... Que ele falou que eu liguei pro Hernanes, vai, perguntei a situação. Valorizada nele, ué, vai. Então o cara vai. Pra que o cara vai mentir? Não sei. Pra que ele precisa mentir? Pra que ele precisa trazer glórias pra ele? Ele é um dos maiores vencedores do São Paulo. É porque ele não gosta muito de glórias, né? Não, então, pra quê? Mas pra de repente ele conseguir falar que teve participação nesse sucesso do São Paulo, nessa recuperação. A verdade é que ferraram ele, velho. Mandaram os jogadores embora e não trouxeram o que depois tinha, na moral, cara, ele ficou seis meses. Continua com a minha opinião. 6 meses no comando do São Paulo, ele mudou demais esquema tático, mudou demais jogador. Não, tô falando... não há time no mundo que pegue padrão de jogo, cara, com esse tipo de mudança. Mota, você acha que se o Rogério tivesse sendo treinador de São Paulo ano passado, o São Paulo não tinha caído? Esse ano, na realidade. Esse ano? Eu acho. Você acha que tinha salvo o São Paulo? Sim, eu acho. Olha, eu acho que tem certas coisas que assumiu uma paternidade aí. Toda a janela. Deixa eu ver aqui, olha. Matéria de 30/1 de 2017. Com aval de Hernani, São Paulo tenta seu retorno por empréstimo. Diretoria diz ter sinal do meio-campista e tenta convencer Juventus a liberar. Negócio não está atrelado a uma provável venda de Lianco. Ou seja, já em janeiro o São Paulo já falava com o Hernani. Então a ideia foi em dezembro ou foi... Ué, acho que depois desistiram do cara. É lógico, ele desistiu, ele foi pra China, mano. Então, mas é isso que eu tô falando. Quando ele tava lá na China, quero dizer o seguinte, da situação dele, o cara não pode ter ligado pra ele e falado. Atenção, diretoria do Palmeiras, eu dei uma grande ideia pra vocês. Ó, Neymar, bom jogador. Tem um moleque que tá jogando bem agora, chama Messi. Ó, outra, aí... posso dar uma ideia pra vocês aí? Por exemplo, ideia pro palmeirense aí, olha. Cara. De repente, repatriar uma boa. Gabriel Jesus. Olha, o Grêmio jogou o Mundial agora com um menino que tá aparecendo aí, um portuguesinho. Chama Cristiano Ronaldo. Então tem coisas que eu acho que são tão óbvias nos clubes. Então, sabe, lembrar de um momento no futuro em que o Gabriel Jesus possa não estar bem... Vocês estão provavelmente... Você está fazendo um problema de uma coisa que não tem nada a ver. O cara falou na entrevista. Não quer dizer que agora ele é Deus, ou deixou de ser Deus, ou é um bosta, ou não é nada por causa disso. Não, é bosta, nem é Deus. Você falou como assim, nossa, que absurdo ele ter falado isso. Eu acho que coisas são tão óbvias que não pode chegar e falar assim, eu sou o pai da ideia. Ué, mas no São Paulo não é óbvio? Essa diretoria só faz porcaria. Você mesmo vi falando isso aqui. Mas São Paulo é tão óbvio. Eu não tô julgando a diretoria do São Paulo agora. É um lance isolado. Eu tô dizendo, é um lance isolado. Diz assim, eu sou o pai da contratação do Hernanes. Tá. Pra que falar isso numa entrevista? Pô, a coisa mais óbvia do mundo é o Hernanes voltar, é lembrar do Hernanes pra voltar. Claro. Como é o Lucas, como era o Kaká. É a coisa mais óbvia do mundo. É isso que eu quero dizer. Eu sei que é óbvio, mas eu tô falando... Então mas tem razão. Não, mas você tá falando de uma forma como se fosse... que pecado que ele falou. Por que que ele falou isso? Tá condenando o cara como se fosse... Ah, eu não gosto de assumir a paternidade de algo que não é meu. Só por isso. Isso é problema dele, você tá fazendo isso. Se for verdade... É isso que nós estamos discutindo. A gente vai descobrir. Um dia a gente vai descobrir. Mas é bobagem descobrir isso. Mas um dia vai sair. Alguém vai falar, por exemplo, o Hernanes mesmo vai falar... Não, quem me ligou foi o Rogério, ou foi o Pinotti que ligou, ou foi o presidente. Ambos, pode ter certeza que ambos ligaram. É que nem a história, que nem assim, não, eu lancei o Neymar. Não, nem agora assim, não, mas eu lancei o Neymar. Quem lançou o Neymar, meu amigo? Quem Todo mundo sabia que ele ia ser um... Que nem lá o... Celso Rotti. Hã? Celso Rotti fala, bate no peito e fala que ele lançou o Ronaldinho Gaúcho do Grêmio. Lançou. Então tem certas coisas que é ridículo. É ridículo. Moleque desde os 10 anos. Tipo assim, ninguém viu o cara. O moleque era um monstrinho desde pequeno. Então, não, foi o Celso Rotti que falou: olha, tem uma joia ali. Tem coisas que são muito óbvias, cara. Quem que lançou o Mano? Na rádio. Hã? Quem que lançou, esse foi o Sombra. Isso fui eu, mas não era óbvio. Mas não é óbvio, não era óbvio. É que virou uma trepa, tá ligado? Era um possível delinquente. É. a caminho, podia não estar nem mais vivo hoje. Você tinha medo de ser assaltado, essa coisa, quando ele vinha aqui? Não, e virou aquela moeba, que me lançou, Sombra. O primeiro que me lançou foi um Gol vermelho, porque uma vez eu tava passando nas Cerejeiras, que é uma avenida aqui de casa, o cara me pegou de lado, ele me lançou uns 3 metros pra frente. É. Aí eu rolei um pouco, mano, e caí. Mas na rádio foi o som. Então o que eu quero dizer, não precisa ser muito... cabeça, né? Uma diretoria de futebol, ela não precisa ser muito competente. Pois é. Ela precisa só... É só feijãozinho com arroz. É óbvio. Ela pode ser até ruim. Pra chegar e ligar lá e tentar trazer o Hernanes. É muito óbvio. Mas com essa diretoria, Sobe, eu não acredito em nada disso. Eles são muito competentes, agora, velho. Agora, por exemplo, assim, ó. Eles são... O cara que contratar o Scarpa... É, ó, o gênio. Todo mundo tá vendo que o moleque é bom jogador. Não, eles são tão incompetentes, velho, porque, meu, essa história do Hudson, eu não me conformo com essa história. Velho, a diretoria tem que falar assim... Meu, não quer o cara, fica quieta, não fala, não discute com o Cruzeiro mais. Precisa ver se isso já não tá sendo falado em outras palavras. Sim. Nego liga e fala assim, não, mas eu tô oferecendo 1 milhão. Fala assim, não, é 1 milhão e meio. Aí o cara liga de novo, ah, eu tenho 1 milhão e 50. Sim. É 1 milhão e meio. Então às vezes não se manifesta claramente. Sim. É. Porque sabe, agora eu falo todo dia isso. Pode na imprensa, porque não tá mostrando. Nós torcedores temos que pressionar o melhor pelo São Paulo no nosso entendimento. Claro. É isso. Né? Mas, pô... Tem umas coisas que você... É que nem você vê o problema de São Paulo. O cara dizer que é pai do lançamento do... Lançar o Neymar. Mas... Oh, será que os caras não estão sabendo? Neymar, quem lançou o Neymar é o Santos Futebol Clube. Claro, claro. Quem lançou o Kaká foi o São Paulo Futebol Clube. A peça que tá ali treinando, ela é um detalhe. Mas, ô Sombra, vou falar um negócio que ninguém tá repercutindo. Ah, é? Eu sei que eu vou separar. Vou falar um negócio pra vocês. Ninguém tá repercutindo isso. Mas vocês têm dúvida que, de repente, quem pode ter lançado essa polêmica toda foi o senhor Benjamin Bach? Só pra dar clique, só pra dar audiência na entrevista dele? Também pode ser. Ele cutucou, velho. Ele cutucou, vocês não conhecem o Benja, pô? Ele que... Ô, Rogério! Rogério! Deixa eu te falar. Mas pera, deixa eu falar. Você que trouxe o Hernanes? Você não precisa cutucar o Rogério, porque é nítido o quanto magoado o Rogério ainda deve estar com a diretoria de São Paulo. Bastante. Ou você acha que não? É. Você não precisa cutucar o Rogério pra ele abrir a boca e metralhar a diretoria de São Paulo. Assim. Uma diretoria que usou o cara pra encobrir a própria incompetência. Uma diretoria, mano, que chegou pro cara e falou, vamos montar o time. Ele fala, vamos. Quanto que eu tenho pra gastar? O cara fala, 600 mil. Mano, vem cá. Um time desse. Mano, dá, né? Desculpa. Aí não tem bobo na história, mano. Não tem. Não tem ingênuo na história, mano. Ele aceitou. Rogério, mas ele eu também acho, Sobral. O Rogério, ele deveria ter se precavido diante dessa situação, ainda mais sabendo com o que ele tava ligando. É igual, tanto ele não é bobo, que ele colocou uma multa de 5 milhões de reais. É um anjinho. Você entendeu? E ó, só pra o Sombra... Então, ele sabia que podia fazer água e tá levando 5 milhões. O Sombra, as palavras do Rogério foram as seguintes, ó. Abre aspas. Eu liguei pro Hernanes para ver a possibilidade dele jogar no São Paulo, mas o clube não tinha condições financeiras na contratação. Uma semana depois que saí, Hernanes foi contratado. Foi isso que ele falou. Foram essas as palavras do Rogério. Só contextualizando. Bom, então de repente o Rogério Ceni não tem um poder de persuasão muito bom, porque se depois de uma semana ele foi contratado, o Hernanes... Isso. Dependendo do ponto de vista, esse também é válido. Mas aí a diretoria tava jogando contra ele, você concorda? Gente... É o que ele diz, deixar claro aí. Sexo dos... Aí, pô, não vamos contratar, gente, o cara, vamos derrubar o time por causa do Rogério. Não acredito nisso, Mota. Não. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Coreia tem menos bomba do que essa gazela maromba. É sua, mano. Não pode ver o meu. É o Leone que canta essa música. Engraçado, velho. É muito bom. Quero é boa, Marco. Fala a verdade. Que boa, mas... É cover de garoto. Menino atrevido. Garoto. Que gosta de macho. Marcão que não engana, mas nem chupa. Marcão que nunca dizem não. Agora é melhor. Quando o menino oferece a chibata, ele diz o que quer. Quer um. Todo mundo com o isqueiro aceso, assim, ó. Cantando a música, chupa trouxa. Pô, fogo na tua raba aí, mano. O menino oferece a chibata. Oferece a chibata. Alô, quem fala? Alô? Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Alô? Voador. Abaixa o volume do seu rádio, pelo amor de Deus. Disco voador não, velho. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? José Marcos. Do quê? Batista da Conceição. Batista da Conceição. Aí. Quantos anos você tem, José Marcos? 42, fazendo hoje. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Zé Marcos nada! Como é que é? É nada! Zé Marcos! Vocês são tudo bundão, velho. Zé, que time você torce? Não, mantém o nível. Que time você torce, Zé? Tricolor Paulista. Vamos, São Paulo. Zé Marcos, boa, Zé. Tricolor. Aliás, não tem nome mais carioca do que Marcos e Carlos, né? Carlos. Mas quem nasce em Salvador, né? Você tem um sotaque meio carioca, né? Você nasceu em Salvador, cara? Nasci em Salvador. Aí, ó, tem essa pesquisa hoje que o Sombra tava falando aí das principais cidades aí, cara. Salvador tem bastante São Paulino aí, não tem não, Marcão? Tem, graças a Deus, né? Pô, aí sim, hein, cara. E agora, com o lance do Hudson aí, provavelmente não vai ficar no Cruzeiro. Você acha que é um jogador que pode se aproveitar? Salvador tem bastante São Paulino aí, não tem não, Marcão? Tem, graças a Deus, né? Pô, aí sim, hein, cara. E agora, com o lance do Hudson aí, provavelmente não vai ficar no Cruzeiro. Você acha que é um jogador que pode se aproveitar do ano que vem, ó? Sim, é um bom reforço. Eu não gostei quando ele saiu, né? É. Eu gostaria que ele tivesse permanecido no São Paulo. Ah, sim, cara. Mas ele vinha numa fase meio que a torcida tava pegando no pé dele, né? Não pelo mau futebol. Mas assim, cara, os caras estavam tentando caçar. Estavam querendo cortar alguma cabeça lá e acabou sobrando pra ele, né, meu? É, os caras pegou ele como bode expiatório, né? Sim. Porque falhou alguns jogos, mas ele é um bom jogador, né? Tem uma boa saída de bola, né? Entendeu? Quando ele saiu, pô, a gente ficou sem ninguém ali no meio de campo. Ficou só com cabeça de bagre. É lógico. Ô, Marcão. Sim. Você é a favor que o Prato seja vendido ou você gostaria que ele ficasse? Olha, se for vendido, pô, não vai fazer muita falta. Pô, um bom jogador. Mas não fica muito na área, corre sempre por lado. Quando chega a bola na área, cadê o centroavante? Não tá. Entendeu? A gente precisa de um centroavante finalizador. Entendeu? Um cara que nem o Carelli. Um cara que metia gol, velho. Cara, a bola chega pro Prato, ele perde, velho. É Tardelli, né? Não. É Tardelli. Carelli. Ele falou Tardelli. Tardelli? Não, ele falou Carelli. Ah, Carelli. Carelli. Quem é o Carelli? Trocou as sílabas aí. Mas quem que você traria pro lugar do Prato, então, de repente? Pô, no mercado tá osso, né? Não tem ninguém. Não tem, por isso que é o problema. Não, o velho. Fluminense tá liberando o Henrique Dourado, né? Pô, mas o Henrique Dourado é batedor de pênalti, pô. Hã? Bom, o Henrique Dourado é batedor de pênalti. Ah, eu acho bom jogador. Ah, maluco, tá fazendo gol, velho. Se você for queria, mano? Olha, Motinha, entre Júnior Dutra e Henrique Dourado, fácil. Henrique Dourado, irmão. Ah, mas aí talvez você tá apelando, Henrique Dourado, não, mas a questão não é essa. Se o Jô numa dessa fosse vendido, eu gostaria do Henrique Dourado, sim. Por que não? O maluco brigou com o Jô aí pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele tem um dos principais recursos aí que muito centroavante não sabe ter na hora de pegar a bola pra bater, que é a penalidade. Então, cara, eu acho que tem que valorizar sim. Eu já critiquei bastante o Henrique, cara. Quantos anos ele tem, mano? O Henrique ele não é tão novo não, cara. O Henrique já tem uma certa idade. Deve ter uns 30, já tem. Jogou o filho da bola, velho. Marcou gol pra cacete. Eu arriscaria sim. E Diego Souza? Diego Souza, Marcão. O Diego Souza gostaria do São Paulo. Tá quase fechado, viu? Eu gostaria de Diego Souza no São Paulo. Tá com 28 anos, viu, ali. 28, viu, mano? Olha lá, agora Diego Dourado. Souza e Prato 28? Na frente. Henrique Dourado. Henrique Dourado não é velho, não. Diego Souza e Prato na frente não vai ficar bom? Eu acho que foi muito lento, o problema é esse, cara. Ficaria lento, mas ficaria um toque de bola perfeito, né? O cara que sabe tocar a bola, sabe trabalhar Diego a bola. Diego Souza, Prato e Cueva, velho. Porque na realidade é assim, ó, se você for... Vai, numa circunstância onde você traga o Diego Souza, você sacaria do time hoje o Marcos Guilherme, cara. Então você teria um cara ali que é o único cara do ataque do São Paulo que tem um pouco mais de velocidade pra de repente puxar um contra-ataque. Se você coloca o Diego Souza no lugar dele, cara, São Paulo vai ter que ter muito toque de bola pra poder fazer gol, viu, mano? Porque velocidade, esquece. Mas você imagina que vai ter bastante toque de bola. Se pega o segundo tempo ali, você põe o Marcos Guilherme pra jogar, pra puxar o contra-ataque, pô. Mas a contratação do Diego Souza, porque ela tem muita importância. Primeiro... Cueva vai embora. Não, espero que não, porque senão é um absurdo. É, eu sou totalmente contrário à saída do Cueva. Foi a primeira coisa que eu pensei, Cueva vai embora. Eu penso que se tá chegando o Diego Souza, é porque tem que agregar ao elenco, não pra substituir alguém que tá saindo. Não. Senão é mais do mesmo, né? Aí chega lá. Fica embaçado. É o que eu penso. O Diego Souza sabe fazer gols. Isso é muito importante. Sim. Bom na bola parada. Ótimo Sim. cobrador de falta. Tá? Mas aí já teria o Hernanes também, né, o Sombra? Ótimo, você põe dois ali, cara. Pô. E quando o Hernanes não estiver no time? Ah, sim. É. Mas esse é o problema. A gente sempre pensa muito jogo, no 1-11. E você nunca vê o time jogando duas seguidas com 1-11, que é imaginado pelo torcedor. Outra, a gente não tem hoje um centroavante reserva imediato do Prato. Tem o Brenner sendo trabalhado, que pode jogar tanto fora da área... quanto na área. É, não dá pra esquecer que o Gilberto foi embora. Então, né? Vamos supor que amanhã você tá, olha, tem aí o Hernanes, tem o meio de campo resolvido com o Cueva, Prato tá lá, terceiro amarelo, machucou, você pode mandar o Diego Souza fazer a função que o próprio Tite colocou ele pra fazer. Sim, e vai fazer razoavelmente bem aquilo. Sim. E é um jogador de peso, não é? É um jogador de boa estatura também. Sim. Hoje o futebol precisa muito de jogador de estatura. Cada vez mais nos esportes, a estatura cada vez mais relevante nisso. Sim. E outro, o São Paulo não tem jogador sabedor de fazer gol. Não tem. O único goleador do São Paulo é o Hernanes. O Cueva não é um grande goleador. O Prato é o centroavante, mas nunca teve a tônica da carreira dele. Grandes artilharias. É um jogador que, inclusive, na história dele, ele jogava mais fora da área como segundo atacante, não no como Vélez. Ponta. No Vélez. No Vélez ele, ele jogava atacante. Como segundo atacante, aquele que encosta no centroavante. É porque ele tem uma a composição física dele. Exatamente. Parece que ele é um 9 fixo, mas ele não é. Ele é um jogador brigador. Ele é brigador. Exatamente. Ele dá trabalho lá na frente. Tanto que ele ajudou muito vocês esse ano, mesmo sem fazer gol. Que ele segurou a bola lá na frente, que ele brigou, né, Marcão? Sim, exatamente. Falar, então... A gente precisa ter cada vez mais jogadores que saibam fazer gol. E, infelizmente, hoje é uma raridade. Tanto é que o artilheiro do campeonato é o ceifador, cara. Sim, limitado. É o ceifador. Não, ponto, o artilheiro foi o Jô. É, foi o Jô, mas o ceifador tava ali perto, né? Tava, os dois empataram, mas o critério de desempate é quem foi campeão. Ah! Ah! Tomou os gols de pênalti. Cê, olha só, o Jô, que teve que encontrar a Deus pra virar artilheiro, porque senão não ia. Teve que encontrar Deus, beleza? Graças a Deus. Oi? Baladeiro, né? Jô baladeiro, então, né? Ele se resolveu. Ronaldinho Gaúcho, né? Então, se resolveu, melhorou, agora começou a fazer gol. Mas peraí, como criticar o Jô? Peraí, como criticar o Jô? Ele tá falando agora do Jô. Irmão, imagina você ganhando o salário que o Jô ganhava, tendo como companheiros ali Diego Tardelli, Ronaldo Gaúcho, André Balada. Nossa. É, você é louco, irmão. Você podia, não, você podia ser neto do Papa, mano. Você ia pra orgia. Eu não tô criticando o Jô. Eu gostaria do Jô no São Paulo. Ah, tá. Você prefere o Jô do que o Prato? Com certeza. Eu é mesmo? Nossa, eu vou buscar de carro. Gosto, né, eu acho. Não, mas não, também não é nada absurdo. O cara preferir o Jô do que o Prato. Não é absurdo. Pô, lógico, o cara foi artilheiro esse ano. Não é só isso. O Jô já mostrou ele em alto nível. Ele já mostrou que é bom jogador também. É. Ô, amigo. Exatamente, sim. Qual o seu e-mail, Zé Marcos? É Marcos Petina. Ih, peraí. Marcos o quê? Marcos. Ah. Etna. Etna. Etna. Isso. Etna. Ah. Arroba gmail.com. Tá, é então é. Etna. ETNA. Não é isso? Isso. Você trabalha lá, é isso? TI. ATI? Etna. Etna. Isso. Ah, Marcos... não, a Tina é a namorada, a mulher, né? Ah, Marcos e Tina, Tina é sua mulher. Então ele tem e-mail juliano. Tem Facebook junto, sabe aquele Facebook compartilhado? Não, mas tem vários... é junto. Mas tem vários casais que tem contas compartilhadas junto. Porque Facebook são Facebook individual, Motinha. Ah, mentira, o cara que tem e-mail assim, Marcos e Tina. É mentira, é uma mulher controla. Eu acho que você... Ela pode... tem a senha do Facebook dele, velho. Você pode até ter o seu Facebook, mas ela deve ter a senha. E a tua foto é você e ela. É. Não, pode procurar lá. Abre aí. Vamos abrir aí. Qual é o teu Facebook? Todo mundo abrindo o Facebook do Marcos. Qual que é o seu Facebook? É Marcos Tricolor Batista. Marcos Tricolor Batista. Ela entra todo dia pra ver a DM dele, quem mandou mensagem, com quem ele trocou mensagem. Caramba, hein, velho? Você é um capacho, hein, Marcos? Se uma mulher mandar uma mensagem, Feliz Natal, Marcão, morre no, na ceia. Acabou o Natal. Acabou o Natal. Essa é palma. E depois vocês falam do Vieira, então, viu? Marcos, Marcos e Tina, arroba... gmail.com. gmail.com. E a senha, qual é? Você ganhou um sticker do Sem Parar, já com R$50 de crédito. Você tem Sem Parar no teu carro já ou não? Ainda não. Agora vai ter. Retira aqui na rádio, tá bom? Você tem até terça-feira que vem pra retirar. Mas não vale nem na sexta, nem no sábado. No sábado não pode. Domingo também. Nem no domingo e na segunda não é conveniente. Também não é feriado. Tá bom? Tá bom. Avenida Paulista, 1439, nono andar, onde tiver um monte de poeira, pó, cimento, é ali. Essa é a construção do metrô, tá, tá tudo bom? Vem com capacete de obra. É, mas aqui tem obra, mas ó, não tem cartel. Não. As obras não são direcionadas. Não tem tatuzão. Não, não tem não. Aí, Marcão, vai já no final do ano, vai descer pra praia, não precisa pagar pedágio, mano. Vou pra Minas, meu querido. Aí já gasto 50. Na verdade, não é que não precisa pagar, paga. Mas você paga de uma maneira crédito, muito mais cômoda, conveniente, né? Que é passar direto com o seu Sem Parar, tá bom? Beleza, posso mandar uns abraços? Pode. Mandar um abraço pro amigo Digão, que uma hora deve estar escutando. Trabalha na Mercearia do Animal, pro meu ex-patrão também, o Carlão, palmeirense, sofredor. Boa. E tá aí pra toda a galera, São Paulino, e pra vocês também. Valeu, Marcos. Um abraço pra você. Obrigado, galera. Vamos lá, tudo mais um. Bom. Valeu, tudo de bom. Feliz Natal, ano novo também. É isso aí. Vamos lá, mais ouvintes. Esse é o momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Mais um ouvinte aqui no oferecimento do Sem Parar. Aproveite. Mota, tô falando Sem Parar, cara. Nossa. O cara sem timing, meu. É que eu tava pensando, não foi o terceiro. Meu Deus do céu, não. Foi o segundo, cara. Meu Deus do céu. Você tem razão, viu, mano? Oh! Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br. Compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. É fechada, fazendo média. Aí. É melhor quando não tem nada pra falar. Quando relincha, escandalosa. Relincha. Aperta a rédea e tira esta mula do ar. Já que as borboletas falei chefinho para ficar no ar. Se ele deixasse na sua cintura, ele ia grudar. Agora com a boca, já desisti, amarro mota e amordaça pra ninguém ouvir. Amarro mota e amordaça pra ninguém ouvir. Eu espero que seu peru de Natal exploda na mesa, velho. Alô, quem fala? Danilo. Ô Danilo, boa noite, tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo na santa paz. Tá na chuva aí ou não? Tô chegando agora no metropé aqui pra buscar minha esposa. Mas você tá na radial? Acabei de sair da marginal pra radial, que não para de chover, tá feio o negócio aí. Tá ruim, hein? Tá ruim, né? O tempo bem cara, ruim, né, cara? Tá um inferno de quente, cara. É, louco, ninguém merece, viu, velho? Mano do céu, aqui tá uma chuva, cara. Tá, sabana aqui, ó. Tá uma chuva feia. Aqui no Rio de Janeiro tá um calor pra cada um. Tá tudo lindo, sexta-feira é meu último dia, eu entro de pé, é só alegria. Aê! Parabéns! Que bosta, né, velho? E qual é o teu nome completo? Danilo Pierucci Rodrigues. Como? Pierucci? Pierucci? Pierucci não foi o doutor que colocou... Pierucci não foi o doutor que colocou o cabelo de boneca no beijo? Não, era Peruzzi. Ah. Peruzzi, que é filho do Milton Peruzzi. É, lembro. Que permuta aquela, ficou 3 anos falando do Peruzzi. Não adiantou nada. Cada falada era mil fios de cabelo. Não, e você viu como é que ele penteia o cabelo? Com aquelas buchas de tomar banho. Se ele usar o pente, arranca tudo, velho. Não é aquele pente que você enfia entre os dedos, é redondo, cheio de pininho. Aquela escovinha, né? Escovinha, assim, o cara, ó. Essa escovinha é boa porque ela dá aquela massageada no couro cabeludo. Não é não? Né? Não é não? cara fica meio assim. Meu pai tinha, usava só que ele no não bolso joga de trás. Bota, tá preto aqui. Tá preto aqui. Meu pai usava aquilo no bolso de trás. Tirava e coloca pra fazer assim, ó. Amigo, repita seu nome, porque a nossa produção aqui com o Bar não te ouviu. É, tá no Viva Voz, né, amigo? É. Não, mas eu repito. Não tem problema, não. Eu tô quase chegando em casa, aí eu já vou pro celular e fica mais fácil. O nome eu peguei. Não, é Kiko Pierucci Rodrigues. Beleza. Tá, e quantos anos você tem? Eu 37 agora. E o bairro? Tá ruim, é Viva Voz, hein? Peraí que eu vou aumentar. Vamos ver se melhora aí, Motinha. Tá, tira do Viva Voz. Ah, se você tirar o Viva Voz é melhor, viu? É. Eu vou tirar. Eu vou tirar, então. É, leva uma multinha por nós. É. Isso aí. Peraí. Tá, estamos esperando, claro. A mulher dele daqui a pouco vai falar: Fulano, você tá... Olha só, olha só como está o Estádio é um programa bacana também, com os ouvintes. É. Ele vai apanhar da mulher, levar uma multa. Ele vai levar uma hora pra desligar o Viva Voz dele. Ele ainda não desligou o Viva Voz. Ele vai levar nós estamos aqui aguardando. Estamos aqui aguardando. A mulher dele vai bater nele, que ele vai chegar atrasado, ela vai estar com o cabelo molhado. Olha, ele tá lendo o manual aí pra ver como é que desliga o Viva Voz. Né? Ô, Danilo! Ih, cara. Alô? Aê! Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Que time você torce, Danilo? Eu, pro Santos Futebol Clube. Sim! A gente tem que entender que é uma torcida que não tá muito acostumada com tecnologia. É, isso que ele não conseguiu. Deve estar com aquele startup de tela verde. Agora eu vou te pedir mais um favor. Ele joga o jogo da cobrinha, Marcão, até hoje. Mais um favor, Danilo. Abaixa o volume do seu rádio, ouça pelo telefone, por favor. Rádio ele sabe o que é, quer ver? Alô? Pronto, agora sim. Tá. Aê! Aê! Foi mal, meu. Hoje eu tô muito... Muito louco, né, meu? Eu tô tentando ligar já faz uma hora e meia. Eu consegui ligar no pior horário. Agora foi. Pô, agora foi, velho. Conseguiu, Danilo. É, ô, Danilo, deixa eu perguntar uma coisa, cara. O Santos tá batalhando pela contratação do Jair Ventura, do Botafogo, técnico. Te agrada essa ideia? Muito, bastante. Eu já queria ele antes do Santos estar especulando ele, né? Ah, e o Botafogo agora fez uma oferta pra ele, né? De estender o contrato dele até 2020. Puta contrato. Né? E vocês aqui, fariam o quê? Ah, eu acho que a proposta ofereceria do Santos tá um pouco melhor, né? E o Santos tem mais recursos que o Botafogo. Apesar de a gente estar numa fase meio dificultosa aí, eu ainda acho que o Santos é bem mais do que o Botafogo, né? Botafogo tá desmontando, né, o Danilão? É, você vai pra Libertadores com o Santos, né, velho? Pô, o Santos é mais negócio. Tá louco, pro Jair é mais visibilidade hoje, mas... Não tem nem o que pensar, velho. Se jogar um dinheirinho a mais na mão... Você, se fosse o Jair Ventura, você ia? Eu ia. Ah, e você, Marcão? Lógico, eu iria pro Santos também. Você, Marcão, você, Vieira? Eu também iria pro Santos. Você não prefere perguntar pra Carol, que é melhor? Não. Nossa, capaz. Que é o trouxa. Pau mandado, Vieira, pau mandado. Agora ela vai mandar um SMS pra ele, falando assim, Vieira, WhatsApp, falando assim, não, melhor pra Botafogo, ele muda. Aí ele fala assim, estão pensando bem, pensando... Ô Danilão, e agora você, com a saída do Ricardo Oliveira, o que você acha que o Santos tem que ir atrás, cara? Então, cara, eu não sei como é que tá a situação daquele atacante do River lá, o Scocco. Eu sei que é uma coisa meio louca, mas eu tava pensando que seria uma boa, acho que o Santos tentar, pelo menos a palavra que tá na moda, dar uma monitorada nele, né? Monitorada. Ou então até mesmo o Gilberto, que saiu do São Paulo aí. Também. Mas falaram um tempo atrás que o Gilberto e o Santos estariam conversando. O Scocco é bom jogador, cara, só que assim, ó, ele passou pelo Inter, ele foi muito, muito mal. E o Scocco então, não é novinho, hein, cara? O Scocco já tem 32, 33. Aliás, o que foi bem no Inter, hein? É. Tem um jogador no Inter. Não foi o Sacha? Tá quase indo, fala, né? Não foi ainda. Ah, né? É? Mas tentaram empurrar o Sacha no esporte. Ah, mas agora por causa Fluminense. Por causa do Ritelli. E agora ele tá tentando colocar no Fluminense por causa do Wellington Silva. Exatamente. Ô, Danilo. Oi. É, agora o Gilberto poderia ser uma boa. É que o Gilberto talvez esteja esperando alguma coisa de fora, vai saber. Ele quer ir pra fora. E o Gabigol? O Gabigol dizem que tá... Eu tô sabendo aí que já tá 99,9% certo. O Zé Fontinha meio aqui confirmou isso aí hoje. Esse Zé Fontinha é da onde? O seu Zé Fontinha é melhor categoria. Do que o meu Zé Fontinha Gold. O meu Zé Fontinha Gold fala assim, o Santos não vai ter dinheiro, ele vai pro Flamengo. Não, o teu que categoria é seu Zé Fontinha? É quente mesmo, ó, em primeira mão, hein? Ó! Oh. Mandando aquele estádio 97 em primeira mão. Falou! Não, tá certo, ué. Ah, categoria o quê? Vamos ver como eu não tô falando mentira. Isso é muito chato, o Mota desenhar das fontes dos ouvintes. Isso não é legal. As fontes do Mota são uns lixos, né? Então pode falar que você tem mais credibilidade que ele. Fonte do Mota é aquele espelho d'água que tem aqui no máximo. Eu penso que as crianças carentes vão lá fazer xixi. Espero que seu carro alague aí. Brincadeira. Fica aquela aguinha, olha a fonte, borboleta. Ô Danilo, mas se o Gabigol fechar com o Santos, aí você vai sair falando pra todo mundo que foi você que mandou contratar ou não? Opa, tá gravado aí, né? No estádio 97, eu tenho até como provar que eu falei. Ah, precisa ver quem que ligou primeiro. Olha a polêmica de novo. Não é não? Então, como é que é o esquema lá? O Santos, ele tem aí um teto salarial novo, agora um pouco maior do que o nosso... Meu, não vou nem falar o nome daquele cara que era presidente do Santos, enfim. Ixi, que raiva, o teto melhorou um pouquinho, né? Então agora parece que o Santos chegou no pai dele e no empresário dele e falou, ó, nosso teto é esse aqui. Se você aceitar ganhar um pouquinho menos, ok. E parece que ele aceitou. Agora só falta realmente fazer a parte chata lá de papel, de burocracia lá, com a Inter de Milhão e com o Benfica, pra poder realmente sair a notícia aí no site. Não, é, tem que pagar 1 milhão também, né? Certo mesmo, de verdade. Mas tem que pagar 1 milhão de euros lá pro Inter, né? É, então. Mas vale a pena, eu acho. Vale a pena, vale a pena. Pro Santos que tá ficando sem atacante. Vale muito a pena. O Gabigol, ele é um jogador... Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu, como santista, posso dizer que eu já vi muito ele jogar. Ele é muito mais do que se diz por aí. Ele é um cara que, por mais que ele fique postando coisinha na rede social e acabou realmente ganhando uma fama ruim... Mas não subiu pra cabeça dele, não? Você não acha que subiu pra cabeça? Tipo, ele ficou meio deslumbrado? Não, Motinho. O pessoal exagera um pouco também. O cara não teve chance lá. Como que a gente vai criticar um jogador que não jogou? Tudo bem, Mas Danilo, pelo amor de Deus, todo mundo tá falando que ele chegou lá, uma banca, escutei, não treinava. Ah, mas isso é... história aí no estádio essa semana, mas assim, eu nem ponho minha mão no fogo e nem acredito cegamente nisso daí, porque eu vou te falar o que eu sei dele. No Santos ele sempre resolveu dentro de campo. Também acho, Danilo. Concordo com você. Ele tá fazendo uma coisa aí que nenhum jogador faz, que eu prezo pra caramba, se for verdade, né? Eu tô querendo acreditar que é. O cara vai ganhar menos pra jogar no Santos, porque a proposta do São Paulo era melhor... A do Flamengo era melhor, isso eu tenho certeza, porque a gente tá quebrado mesmo, não vamos negar, né? E ele, se ele vir pro Santos, é porque ele realmente aceitou ganhar menos. Eu concordo com você, viu, Danilão? Pra mim, o Gabigol no Santos aí jogou muita bola. E do lado. E do lado do Bruno Henrique aí, cara, vai formar uma bela dupla de ataque aí, exatamente, mano. Exatamente, bota um em cada lado aí, vamos ver o que dá, bota a molecada aí. E assim que dá certo, o Grêmio ganha a Libertadores aí, com todo respeito aí, Vieira, mãe. Não deixou de ser aí puxa um aqui, puxa um ali. Não, foi, não era um foi time assim que alguém mesmo. Acreditava. Foi isso o mesmo, Corinthians foi a mesma coisa. Ué, a gente vai gastar aí zilhões, né, que nem o Flamengo e o Palmeiras, pra não ganhar nada. O que adianta? A decepção é muito maior. Mas, pelo menos, Danilo, vamos na humildade aí, a médio e longo prazo a gente se ajeita aí as contas, entendeu? Danilo, eu também acho. Eu concordo contigo, cara, com relação ao potencial do Gabigol. Ele sabe jogar bola, mas ele joga menos do que ele acha que ele joga. É, ele acha que ele é craque, ele acha que ele tá no nível do Neymar. O Gabigol, para que ele possa se conscientizar de fato aí que ele realmente tá baixo, mas que ele é um bom jogador, ele precisa ter humildade, cara. É, e esse passo atrás na carreira dele, de voltar para o futebol brasileiro, pode ser um grande avanço. Porque muitas vezes ali o cara não tá jogando bem. O Ganso é um exemplo disso. O Ganso tá jogando muito na Espanha? Não tá. O último gol que ele fez, aí, inclusive as pessoas, olha, o Ganso marcou um gol. Viu o peru que foi? Ele ficou de fora da área, o goleiro engoliu um frango, cara. E o Ganso, ele não jogou no Sevilha até agora, a bola que ele jogou no São Paulo, a bola que ele jogou no Santos. Tá muito longe de jogar, porque o futebol dele não é compatível com aquele estilo de jogo. O Ganso é aquele cara que cadencia demais, é aquele cara que segura a bola. E o futebol hoje é um futebol muito mais dinâmico, principalmente em polos aí como Espanha, como Alemanha, como Inglaterra. O cara que joga como o Ganso não se cresce. Ó, o Ganso crescer é... Um trocadilho meio cuidado, sujo, hein, mano. Mas o negócio é o seguinte, cara. É, o Gabigol, ele pode voltar a jogar bem, talvez, aí na Europa? Pode. Mas ele precisa, talvez, aí chegar com uma outra consciência. Ele não pode chegar lá achando que ele é craque, que ele já tá no nível do Ibra, que ele tá no nível do Messi, que ele tá no nível dos outros. Aí não tá, cara, não tá. E na Inter de Milão, ele foi arrogante. Se ele não fosse arrogante, ele poderia chegar como o Gabriel Jesus chegou lá no Manchester City e ter feito história como o moleque fez também. É muito mais difícil o cara chegar na Inglaterra e jogar a bola que o Gabriel Jesus jogou do que chegar na Itália e apresentar um futebol razoável, pelo menos. O futebol italiano está muito abaixo do futebol inglês, ou não? Ah, sim, né? Aí não tem nem como comparar. Inclusive, o futebol inglês ficou muitos anos aí um pouco mais, assim, em segundo plano, mas hoje, eles, na minha opinião, é o futebol mais competitivo na Europa, mais legal de assistir, é o futebol inglês, inclusive. Sim, é verdade. Concordo contigo. Concordo. O futebol italiano caiu muito, né? Hoje em dia nem é referência mais, né? É, você tem um time ou outro aí, a Juve, que é um time bacana, você vê aí o Napoli brigando lá também hoje nas cabeças aí, mas é um time que... É um aspirante a grande, mas não vai chegar no nível do Milan, da Juve, da Inter, tá muito longe disso daí. Mas é um futebol hoje que é mais truculento do que de qualidade, cara, com exceção da Juve. É, isso é verdade. Aliás, se ele tivesse tido chance lá, se foi culpa dele ou não, nem vou discutir aqui, mas enfim, se ele tivesse tido chance lá, ele tem futebol sim, ele tem mesmo. Ele não precisa ser um craque igual o Neymar, entendeu? Outro estilo de jogo até, inclusive. Mas ele é decisivo, ele é rápido ali pela esquerda, ele finaliza bem, entendeu? Então, assim... Pra mim, se ele vier, tô feliz, hein, pô, sem dúvida. Vai ser a melhor contratação do Santos, né? Eu queria o Robinho também. Uma boa parte da torcida... Ninguém mais fala do Robinho, hein, velho? É, o Robinho depois... Mas eu acho que aquilo ali, que aquela situação que ocorreu com ele, é outra coisa que eu também nem acredito nele, nem coloca a mão no fogo, né? Mas... Sim. Eu acho que isso aí também, viu? Não deveria ser um empecilho pra ele vir pro Santos. Pra quem não sabe, é que ele foi condenado na Itália por crime de estupro, é isso? É pesado, então, hein? Se eu sei, é isso aí, parece que tá resolvendo isso, né? A advogada dele disse que ele tem como provar, como já provou, que ele é inocente, né? E que eles estão tranquilos. Só que parece que esfriou a negociação com o Santos, né? Depois da declaração do... José Carlos Pérez lá, mas poxa, hoje o Robinho, meu, ia cair que nem uma luva no Santos. E o Robinho é aquele cara que a gente fala, vai te ferrar, te odeio e vem logo, Robinho, é nóis, entendeu? Não tem como, o cara tirou nós da fila, velho. Gratidão eterna, Robinho. Se estiver escutando, gratidão eterna. Você também tá com ódio do Lucas Lima como RG? Não, sinceramente não. Eu acho assim, o Sombra. Como foi que o Zeca saiu do Santos? É que o RG, ele deseja o mal do Lucas Lima, não, né? Isso é notório. Por que, né? Que eu não tô com raiva do Lucas Lima? Como que foi que o Zeca saiu? Saiu tentando na justiça, né? É. Como que o Lucas Lima saiu? Pela porta da frente. É. Ué, é assim. Eu vou fazer o quê? O cara não tava rendendo mais, não tava mais dando liga. Tá certo. Eu acho que ele desmotivou um pouco, e nós também, como torcida, desmotivamos um pouco com ele. Ele tinha uma proposta do Palmeiras que hoje não dá pra brigar, que ele vai ganhar bem mais. E ele foi lá, falou o que tinha acontecido. Muito obrigado e boa sorte, meu. Então, não tenho raiva dele, de verdade, não tenho mesmo. Tá bom, Danilo. Dá aí o seu e-mail pra gente registrar aqui pro sticker do Sem Parar que você vai ganhar. Opa, tô viajando no dia 10, fechou, hein? Aí sim. Gostou, hein? Boa, ainda com R$50 de crédito. Qual que é o teu nome? Presentão de Natal, hein? Opa, muito bom. O meu e-mail é daniloturismo@hotmail.com. daniloturismo@hotmail.com. Boa! Você tem 3 dias úteis pra retirar o seu sticker do Sem Parar, tá bom? Aqui no Energia 97. Tem quinta, sexta e terça-feira da semana que vem, tá bom? Deixa eu te perguntar, minha esposa trabalha na Paulista, ela pode retirar ou tem que ser eu? Não, pode sim. É só trazer o seu RG. É. Uma cópia pode ser também. Tá bom? Show de bola. Então tá mais do que fechado. E deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vocês nem lembraram de mim, hein? Da última vez que eu liguei aí, eu liguei no meu aniversário de 3 anos de casamento. É verdade. Tá fácil da gente lembrar, bolo do Modesto, aquele bolo lindo, maravilhoso. Bem lembrado, cara. Eu não lembrava mesmo. Nossa, então... Mota, como que você esquece dos ouvintes desse jeito? Não, vou falar, cara. O cara acha o quê? Que a gente tá pensando nele 24 horas. Ah, eu vou lembrar do cara. É, você devia estar pensando. Ah, para, vai. Você quer homem pra todo lado? Ah, mas para, não assim, velho. Tá louco. Vai. Vamos ficar pensando. Ah, o cara ligou no aniversário da mulher. Mano, aí. Trouxe um bolo. Vocês acham que o Mota pensa em outra coisa que não seja homem? Deixa ser hipócrita, você não lembra do cara também? Como não lembra, cara? Ah, não lembro. Pô, tem tanto ouvinte que o cara relembra a gente das passagens dentro do estádio 97. Até agora o cara falar. Mas o Sombra tá aguardando pro final, velho. Ah, falou. Pô, você não é aquele cara que fez 3 anos de casado e tal? Tá bom, falou. Ô, Danilo, parabéns, hein? Parabéns. Coitado. Ganhou aí o seu estilo. Foi legal, Sombra, que a gente foi A gente tava a caminho do restaurante, a gente foi escutando trilha sonora aí que vocês colocaram depois, né? Legal, bacana. Valeu mesmo, aproveitando e já agradecendo, né, aquele dia. Beleza. Boa. Grande abraço pra você, Feliz Natal, ótimo ano novo, tá bom? Então tá bom, só mandar um salve rapidinho, posso, Sombra? Pode. Então tá bom, um salve aí pro nosso grupo aí do Bonde Fantástico, os melhores cientistas aí do universo, é nóis. E um abraço aí pro meu cunhado Fernando, que deve estar escutando também o programa. E pros meus amigos aí, Fábio, Alice, Lucas, Glaucia e, claro, pra minha esposa, que tá aqui do meu lado. Legal, tá, bacana. É isso aí. E valeu aí, vocês são legais pra caramba, eu gosto pra caramba, anima aí. Falou. Sem trânsito, sem trânsito, a gente tá todo dia escutando aí. Legal, chuva, sem chuva, é nóis. Muito obrigado, Feliz Natal e um ótimo ano novo pra vocês aí, pra tá vocês bom? Também, ótimas festas aí, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Pra você, é isso aí. Foram aí mais três ouvintes no momento sem parar, férias chegando e você aí se preparando para as compras de final de ano, para sua viagem de virada de ano, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo. Então vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para pagar no pedágio e na hora de abastecer nem desça do automóvel. Curta suas férias sem parar. Ligue 3.003.7367, compre já o seu. 3.003.7367, receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. E todos que entraram no ar, assim como o Danilo, ganharam um adesivo sem parar. Entraram no momento sem parar, ganharam um adesivo sem parar com R$50 de crédito para estacionar e viajar. Quem foi premiado é só retirar o adesivo aqui na Energia 97 e depois ligar na central de atendimento, escolher um plano, ativar o adesivo e ganhar R$50 de crédito. Boa! Estádio 97 também tem oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$ 8,00. Aproveite! Oferecimento também de Extra. Deixa eu falar aqui do Extra. Extra vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Distribuidores Ford, troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00, só nos distribuidores Ford. O recado agora é da HDI Seguros. É importante, hein? Tá para renovar? Tá para fazer seguro novo do automóvel? Aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Que é isso? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. É isso aí. Ô, mano. Oi. Um abraço pra você, boa noite. Bom, um abração. O que você vai fazer hoje? Que não tem futebol na TV. E aí? Sombra, vou assistir o sorteio da Libertadores, né, velho? Daqui a pouco vai começar. Tá sozinho aí no Rio? Tô sozinho. Volto pra São Paulo no sábado de manhã. Você não pegou passar aquele... Passar o Natal com a família. Aquele delivery de moças, esquece. Não, tô vai fora. Dar uma volta. Vixe, na orla, cansado, mano. Por isso que eu falei, esquece. Agora não, viu, ô Motinha, aqui na Barra da Tijuca, cara, a orla é mó breu à noite, cara. Não tem vida que tem em outras praias. É perigoso à noite, hein? Na praia? Não chega a ser perigoso, não, Motinha, mas não tem aí, por exemplo, na Zona Sul você tem aí um calçadão iluminado, aqui na Barra não. É porque em Ipanema o pessoal vai até pra praia à noite, né, mano? Sim, Ipanema, Copacabana, São Conrado, Leblon, aí iluminado. É todo iluminado. Mas aqui na região da Barra da Tijuca, não, cara. É meio breu, assim, o recreio, tudo. E nem depois que o Benja foi pra aí, decidiram colocar iluminação na praia. Não. Não, o Benja ele tem luz própria, né? Amigão, que chato poder ir pra praia à noite. Você tem que ver, eu vou tentar gravar, velho. O Benja andando de bicicleta elétrica aqui na orla do Rio. Nossa, ridículo, velho. É um bagulho patético, velho. Parece aqueles macacos no Globo da Morte. Sabe, ele anda tropeçando nos outros, tá ligado? Bate em idosos. E ele é desengonçado, né, mano? Ele é desengonçado. Desengonçado e sou eu. Motinha, e só esclarecer aqui também, porque tem um pessoal na internet, aliás, uma pessoa que tá falando que eu briguei com você, que eu, eu te amo, mano. Você. Mas brigou, hein? Brigou, hein? Você me xingou de 97, aqui é tiro, porrada e bomba, irmão. I love you, hate you. E não foi um elogio, não foi um xingamento, foi um elogio. É, deu pai. Teu pai se elogia assim, seu trouxa. Na verdade, você xingou o jumento, não bota. É lógico, mas I love you, hate you. Quando a gente fala aqui no Estádio 97, jumento, idiota, isso daí faz parte do contexto. Eu vou falar. Ô, mano, pra você só tem que falar. Pra você só tem que falar como seu irmão te fala. Mano, eu te amo. Eu também, Motinha, recíproco. Você, assim como todos aí, são grandes parceiros. É isso aí. E parabéns, cara. Estamos chegando já no final do ano, Sombra. Só 10 segundos aí também pra elogiar. Não só a equipe que faz parte do Estádio 97, como os ouvintes também, e como você, porque o Estádio 97 é um programa que não depende de um único integrante. O Estádio 97 é uma família que se renova cada dia. Obrigado aí a todos aí, inclusive a todos os ouvintes aí que são do cacete, mano. Vocês são foda. Mano. Obrigado, gente. É nóis. Boa, mano. Olha, Feliz Natal pra você, viu? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Boa viagem. Boa viagem. Valeu. É isso aí. É isso. Marca uma aí, logo mais. E olha, pra criançada aí, olha. Valeu. Criançada em casa, você fala assim, ih, essa criançada aqui que eu não sei o que eu vou fazer com elas em janeiro, meu Deus do céu. Esses moleque não param quieto. Meu Deus, ó, que pavor, hein, velho. De 22 a 26 de janeiro, vai rolar o segundo Rivelino Soccer Camp, tá? Então, um jeito legal de você inscrever eles num programa intensivo de treinamento e desenvolvimento técnico e tático no futebol. Inscreva já o seu filho, tá? No Rivelino Soccer Camp. E-mail é atendimento@rivelino.com.br. atendimento@rivelino.com.br. Rivelino com dois L's, tá? Esse evento, esse Rivelino Soccer Camp, vai acontecer de 22 a 26 de janeiro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Ou seja, o dia inteiro sem ver os pivetes em casa. E serve para crianças de 5 até adolescentes de 15 anos de idade. Dois dias você não vai ver o pivete, velho. Você vai falar, nossa, tô na nuvem. Dois dias. O Silvano vai se livrar do Henrico fácil. Ai, meu Deus, mano. Na idade do Henrico, velho. Imagina. Não, sobra, só deve ser um pandemônio em casa. Só dando as férias. Últimas manchetes, né? O Grêmio praticamente tá renovando com o Renato Gaúcho, tá? É, São Paulo tá perto de acertar com o Diego Souza. Legal. Bayer não libera o Rafinha pro Palmeiras. Sensacional. O Cruzeiro, que é o Edilson, lateral direito do Grêmio. Tá. E o Corinthians ainda negocia com a empresa de marmita. Ai, chupa, mano. Amanhã tem mais Estádio 97, ao vivo aqui na Energia, tá bom? Oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia de clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Estádio 97 também teve o oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Que bizarro. Energia 97. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Go. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido pra ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou 3 parcelas de R$ 59,00. Isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$ 59,00 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para a troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Campos Machado. Meu amigo, minha amiga. Hoje no Brasil, só se fala no que é velho e no que é novo. O que é velho não serve para mais nada. E só o que é novo seria a salvação. Mas não é nada disso que está acontecendo. O velho continua velho e o novo nunca foi novo. Então vamos falar do que está dando certo. E o que está dando certo, de verdade, é o PTB. Um partido com história e de cara nova. Experiência, amor e coragem. 14, PTB. Alô, alô, avisa os navegantes. Navio Energia na Veia. Faltam 50 cabines. Adquira já a sua. já estava bom vai ficar ainda melhor. E depois da Blitz e Jota Quest, o navio do Energia na Veia traz pra você mais uma atração incrível. Alô galera, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Nós estaremos a bordo do Cruzeiro Energia na Veia 2018. Que bom, Roupa Nova! Depois do sucesso na temporada 2016, Roupa Nova! Roupa Nova de volta ao navio do Energia na Veia. Vocês podem estar pensando. 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 shows de abalar. 2018, Jota Quest, Roupa Nova, Blitz, é nóis. Navio da Veia 2018 com 3 supervendas, Blitz, Jota Quest, Roupa Nova, esse mesmo. Faça agora mesmo sua reserva, 3624-9007. 3624-9007. Navio Energia na Veia. Faltam 50 cabines, adquira já a sua. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização, Energia 97 e promoção. Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos do seu mundo. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo. Energia 97, para ouvir e ver. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Vem aí, o segundo Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 22 a 26 de janeiro, para jovens de 5 a 15 anos. Aprenda com quem conhece. Segundo Rivelino Soccer Camp. Informações 5183-8007. 5183-8007. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Ah! Que foi, desequilibrado? Zé do céu! Fala logo, mano, que susto! Tava lendo aqui umas paradas por causa do apocalipse das galinhas lá. Que eu achei que uma notícia aqui que diz que as aranhas poderiam comer a população inteira em um ano. De humanos! Ah, mano, para com essas coisas, Gustavo. É sério, segundo um artigo publicado no periódico Science of Nature. Estima-se mais ou menos que a população mundial dos aracnídeos malditos consome entre 400 e 800 milhões de toneladas de alimentos por ano. Isso significa o que exatamente? Em prefeito de comparação, isso é a mesma quantidade de carne e peixe consumida anualmente por 7 bilhões de pessoas na Terra. Ô louco. Os números ficam ainda mais bizarros ao compará-los com a biomassa total de todos os seres humanos que vivem no planeta, que é estimada em 287 milhões de toneladas. Ou seja, se elas gostassem de carne, elas poderiam acabar com a raça humana em um ano. Ah, então fica tranquilo, cara. Essas aranhas se alimentam mais de inseto. Tipo, já até encontraram aranhas que comem lagartos e aves, mas não é uma regra, tá ligado? Você não vai me convencer que tá tudo bem. Relaxou, papai. Mas então, se você gosta de umas curiosidades inacreditavelmente inúteis, mas incrivelmente preocupantes. Gu, calma. É só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Zé Constantino. E eu sou o Gustavo Fávaro. E nós somos do Cê Não Sabe. Tá mais calmo? É, tô, vai. Que bom, mano, mas ô, Gu, não uma aranha no seu pé. Ah! Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa noite pra você, boa quarta-feira. A partir de agora tem ele, ó, André Ponciano. Night Sessions. We'll be right back. chasing highs to escape my lows, my lows, my lows, my lows. Once again, my soul, I'm ready to go, to go, to go, to go. Come on, play it. And hearts to escape my lows. Yeah. Chase and hearts to escape my lows. Get my soul. I'm ready to go. We'll be right back. Rádio e televisão para o pronunciamento oficial do ministro da Educação, Mendonça Filho. Boa noite. Hoje é um dia histórico para a educação do nosso país. O Brasil terá, a partir de agora, sua primeira base nacional comum curricular.